Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Queridos amigos vivencianos, hoje o nosso programa é de 1153 e nós estamos no dia 29 de 3 de 2026. A Igreja Católica comemora hoje o Domingo de Ramos, quando Jesus veio, entrou em Jerusalém e o pessoal ia colocando galhos e palmeira no chão para que Jesus passasse. Ele tinha ressuscitado Lázaro, então era... Ele foi lá muito bem recebido em Jerusalém. Então, hoje é comemorado pela Igreja Católica o Domingo de Ramos. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos vivencianos. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito de Seu Depósito, Polotel, Conforto, Praticidade com Economia, Camel Filtro, Solução e Saúde para Sua Água. Agradecemos também o apoio dos nossos centros espíritos, que são a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefo, Luz e Vida e o Paulo de Tarso. Lembrando também que quem nos apoia são as tendas de Umbanda Mãe Maria e Vó Catarina e Pai Jeremias, e também o grupo musical Castelã. Hoje nosso convidado é o nosso irmão Hélio Ribeiro, né, que está aqui conosco. Vamos conversar sobre os desafios da reencarnação, tema interessantíssimo dentro da doutrina. Vamos explorar aí o Hélio, fazer perguntas, mandar as suas opiniões e fazer um programa aí bem dinâmico. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos. Hoje a gente demorou um pouquinho para subir, hoje a culpa é minha, hein? A gente testou aqui a mesa nova, mas infelizmente a gente teve que voltar para a antiga. Não deu certo ontem deu tudo certo, mas chegou hoje, o Hélio, né? Chegou hoje, né, Hélio? O problema tá comigo, né? O Edson vai falar, ó, é o Hélio que tá lá. Não, brincadeira, Hélio. A gente teve que voltar aqui para a mesa antiga, mas tá tudo certo, né? Então, vamos em frente. Quem sabe no próximo programa a gente consegue. Então eu já deixo aqui o bom dia para vocês, para os nossos ouvintes que estão aqui da Web Rádio Sementes de Amor, fora aqui, direto do estúdio Chico Xavier, aqui em São José dos Campos, da Rádio Vivência Espírita, mas também da Web Rádio Sementes de Amor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, da Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e da Rádio São Francisco Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite a gente todo domingo aqui também. A gente agradece a Web Rádio Sementes de Amor pelo YouTube, né? Vocês estão assistindo a gente aqui, mas também pelo Recanto da Prece Euripes Barçanufo e pela Web TV Espaço Espírita. Eu vou colocar aqui, ainda não deu tempo por causa desses probleminhas técnicos que a gente teve, mas eu vou colocar aqui para vocês a enquete de hoje, né? A enquete de hoje... que vai ser: você acredita que o sofrimento na Terra é a única forma garantida de evoluirmos espiritualmente? Então deixa aí a sua opinião, se você acha que somente é sofrendo aqui na Terra que se evolui espiritualmente. Então deixa, vou colocar aqui no YouTube agora para vocês comentarem, e depois a gente vai sortear um livro do Jorge para quem ligar para nós pelo telefone 12-3921-3009. Então ligue aí, telefone 12-3921-3009. Fala, Rui. Tem dois convites para o bingo de hoje. Dois convites? Então tá bom. Então lá na PVE, né, para o bingo, que é para ajudar a obra farmácia lá da comunitária, farmácia. Porque nós estamos já completamos 45 anos, estamos indo para 46 anos de funcionamento ininterrupto. Olha que legal. Farmácia comunitária. Bacana. Então, vamos então, ligue para nós dizendo, ó, quero participar do sorteio, tá? Opa. Voltou. Quero participar do sorteio, então ligue aí, 3921-3009 e diga que quer participar do sorteio ou do livro ou do bingo, tá? Lá da, da farmácia comunitária. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, meu querido Hélio Ribeiro. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, Sebastião Varuto. Bom dia, família vivenciana. É com alegria que estamos mais uma vez reunidos aqui em nome de Jesus para mais um domingo abençoado de aprendizados. Vamos ler uma mensagem de virtudes e valores do Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Nós vamos ao item 32. Misericórdia. Misericórdia se forma com compaixão e piedade. Ela assiste os sofridos com carinho e humildade. Aqueles que a praticam têm fé e serenidade. Queridos vivencianos, agradecemos a presença de todos mais uma vez. Pedimos nesse momento, Senhor Jesus, que nos envolva com seu manto de luz, trazendo-nos a paz, o aconchego e a calma na alma que precisamos, Senhor. Para o nosso cotidiano, que é sempre difícil, de aprendizados, porém, somos felizes porque temos um propósito de vida e é servir ao próximo como gostaríamos de ser servidos. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai. Pai, vós que nos deste a oportunidade de mais uma vez procurarmos melhorar a nossa roupagem espiritual, fazendo tudo aquilo que gostaríamos que nos fizessem, servindo o próximo com amor e caridade. Que sejamos perseverantes em nossos propósitos, Senhor, para que jamais falhemos. E na medida em que erramos, Senhor, aprendemos com os nossos próprios erros, porque é muito dolorido. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair ante as tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será os desafios da mediunidade. E nós estamos aqui contando com a presença do Hélio Ribeiro, que é voluntário da Casa da Prece, é palestrante e médium também de passividade, justamente mostrando para a gente a mediunidade de psicofonia. Bom dia, Hélio Ribeiro. Oi, veio lá da Grande Jacareí. Os desafios da reencarnação. Da reencarnação. Isso, mas não tem problema. Tá tudo em casa. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Carlinhos. Hélio, deixa eu fazer, antes de você começar a falar da bom dia, eu queria saber por que você mandou aquela foto tão espantada para o Rodrigo colocar aqui na chamada. Não, aquilo não fui eu que mandei, não. Ah, não foi, não? O Rodrigo foi lá e escolheu justamente para me sacanear no ar, né? Pô, onde é que já se viu o negócio daqui? Pois é, ó. Já estão me enchendo o saco. Olha, você estava vendo um espírito de que jeito lá aquele dia? Eu falei, não, peraí, eu não sou de ficar vendo espírito todo dia também, não. Bom dia, Sebastião. Bom dia, Silvio. É a inteligência artificial que fez, tá? Tá vendo? Não foi nenhuma que eu achei, não. Ontem eu falei com o Rodrigo e ele vai trocar essa foto aí, viu, Jorge? Vai trocar, por favor, né? Uhum. Se tudo dá certo, sim. Se tudo der certo, troca. Então, hoje, o programa é um assunto que eu gosto muito de falar dele, que é da reencarnação. Quais os objetivos da reencarnação? Não é? E é um tema, assim, dentro do Espiritismo, muito abrangente. As pessoas gostam de perguntar a respeito de reencarnação, disso, daquilo. Mas eu gosto de falar, e nós vamos ter a oportunidade de falar aqui, que não foi o Espiritismo que começou com isso. Isso é muito antigo na humanidade. Os Vedantas, por exemplo, 5.800 anos atrás já falava dos renascimentos e etc. Então as pessoas acham que é do Espiritismo. Aí um casinho que aconteceu comigo bem recentemente, uma senhora me procurou na Casa da Prece para um atendimento, porque ela vinha brigando muito com a filha dentro de casa. E ela falava, não é possível uma coisa dessa, eu tive tanto amor desde da concepção dessa criança e tal, e agora nós não nos entendemos mais de jeito nenhum. E eu quis explicar para ela que às vezes isso é de coisas antigas, e aí durante a nossa conversa ela se revelou evangélica, ou seja, ela não acreditava nisso. E eu conversei com ela ali por meia hora, 40 minutos. No final da conversa, ela falou assim para mim: nossa, coitado dos espíritos que tem que renascer desse jeito. Ela entendia que era só espírita que reencarnava. Uhum. Aí, então, isso me chamou muita atenção, né? De pensar assim, será que é só o espiritismo, nos dias de hoje, das religiões mais novas, que acreditam na reencarnação? Será que as outras não vão estudar, falar? E aí é o que eu falei do tema. E essa semana, quer dizer, na semana passada, eu estava em Poços de Caldas e estudo lá, né? E dentro da escola de psicologia, os psicólogos não gostam de misturar religião com psicologia, principalmente nas clínicas de atendimento, etc. Mas eu tinha um trabalho para apresentar e fui apresentar um trabalho falando de reencarnação, mas com outra linguagem, outra linhagem, digamos assim. E as pessoas se interessaram muito. E eu coloquei lá, e inclusive mandei para o Rodrigo, deve estar aqui, um vídeo da FEBEM em 1990, antes do ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que, que se fazia com criança e adolescente no Brasil? Era bárbaro, era campo de concentração as instituições da FEBEM no Brasil. Quem conheceu... Aí eu coloquei esse vídeo mostrando para eles que às vezes as pessoas estão nessa fase e as pessoas começam a falar assim: nossa, mas por que, que Deus é tão cruel desse jeito com as pessoas? E nós atribuímos a reencarnação como a justiça de Deus. Sim. Não é? A bondade de Deus de dar as chances da pessoa se regenerar. Porque a vida não é a vida só do corpo, né? Existe a vida espiritual. Então, Rodrigo, pode ser agora? Pode. Então o Rodrigo vai colocar um videozinho. Está sem som, né, Rodrigo? Mas dá para ver as imagens, o abandono dessas crianças nessas casas de recuperação no Brasil. E aí, se alguém tiver no rádio, pessoal, não deu defeito aqui não. É só que está sem som mesmo. Tá sem som. Ah, lá, o vídeo ele é impactante demais. Peraí, deixa eu colocar aqui. Vai explicando aí. Essa aí é uma instalação em Ferraz de Vasconcelos, da FEBEM, em São Paulo. Então, crianças... Aí tem os relatos delas. Já avanço também, só falar. Não. Tranquilo, Rodrigo. Então, o repórter foi lá entrevistar, porque essa época era outubro de 1990, e o dia da ECA, da fundação dela, era exatamente no dia 12 de outubro, que era dia das crianças. Lembrando que FEBEM era a fundação do bem-estar do menor. Exatamente. E olha o bem-estar que era, se era bem-estar mesmo ou não. Era horroroso o tratamento. Essa instalação era para 500 pessoas. O padre Júlio Lancelotti tem uma ponta nela aqui. Uhum. Ele vai lá visitar. Olha o choro das crianças. Então, o repórter perguntava para elas, quem tem condição de ver o áudio, perguntava para elas: o que você mais gostaria? Eu gostaria de morar com a minha mãe. E você? Ah, eu gostaria de ir para casa. Por que você quer ir para casa? Porque aqui a gente apanha demais. É o relato das crianças. Olha o estado. 1.800 crianças num espaço em que caberia 300 crianças. Tinha 1.800 crianças aí. Uhum. Então era assim, muito difícil de ver a lotação. Crianças dormiam sentadas porque não tinha espaço para eles mais, de tanta criança ali. Um dos meninos entrevistado, o repórter pergunta: por que que você está aqui? Ah, eu estava com meu pai na rodoviária indo para o Rio de Janeiro e me perdi do meu pai, a polícia me prendeu e trouxe para cá. Quanto tempo você está aqui? 3 meses que ele estava lá. e não tinha oportunidade. Olha lá, tá vendo? Ele fala ali da senhora da Alda Marco Antônio, que explica esse processo aí, porque ela começou todo esse trabalho, é essa senhora aí. Muito iluminada, por sinal. Ela fala de passar fome no Brasil, que algumas crianças queriam continuar lá para comer, porque em casa não tinha o que comer. O menino fala isso. É impactante demais, demais. Bacana. Bacana, então, quer dizer, não a situação, mas a observação, né? Exatamente. O que era e o que é hoje, né? Graças a Deus que as pessoas conscientizaram disso. Tem muito problema ainda? Muito problema. O ECA, esse Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda é muito precário no Brasil, porque as autoridades não dão muita bola para isso, porque isso não dá ibope, né? Uhum. Não dá, então ainda tem muito problema para resolver, mas já é muito melhor. E teve a desocupação. Aí tem a fala do juiz que foi convocado para fazer a liberação dessas crianças. Ele estava convocado e combinado que 10 horas da manhã começaria. Era 6 horas da tarde, as mães lá para retirar, 6 horas da tarde ele não tinha chegado ainda. E quando ele é questionado, ele fala, não, mas não foi isso que foi combinado. Não, mas o senhor está intimado a vir aqui nesse horário. Não, mas eu não recebi nada. Então era um descaso total com as crianças. Aí as mães estão aí esperando. E aí tem o texto falando, né? Para buscar os menores, porém a liberação depende da chegada do juiz prometido para 14 horas. E já era 18 horas e não tinha chegado ainda. Uhum. Então era assim, deixa lá, depois a gente vê o que faz, né? Uhum. Então eu relacionei isso com esse ciclo das reencarnações, das nossas reencarnações. Por que será? Por que as pessoas falam que mas Deus não pode ser justo, como nós falamos no Espiritismo, ele é justo e bom, né? E é eterno, né? E muitas pessoas têm essa visão de que Deus não, Deus castiga. É o que Deus, as pessoas vêm na Terra só para sofrer. Não é isso. A reencarnação não é isso. As pessoas não vêm na Terra para sofrer. Deus, nosso Pai, que é misericordioso, jamais colocaria uma pessoa na Terra. São nossas escolhas. Ah, mas será possível que... Não, mas nós temos que rever o nosso passado, as nossas vidas pretéritas, o que foi que aconteceu daqui e dali. E aí muita gente me fala assim, Rui, mas nós esquecemos quando a gente vem para a Terra. Graças a Deus que nós esquecemos. Graças a Deus, é a misericórdia de Deus que nós trazemos para a Terra, no nosso espírito, aquilo que nós já vivenciamos e realmente tem necessidade daqui. As supérfluas nós esquecemos no dia a dia. Mas Kardec fala lá no Livro dos Espíritos, aonde tá escrita as leis de Deus? Aqui na nossa consciência. É nós é que sabemos o que nós vamos fazer. Então, para que saber tudo isso da reencarnação se nós não colocarmos em prática o que nós colocamos, que nós temos uma vida aqui para a gente redimir dos nossos erros, passar por cima dos nossos erros. Deus nos dá esquecimento para nós esquecermos o que nós fizemos, e Jesus nos fala do perdão para nós esquecermos o que nos fizeram também no passado. É para isso que nós temos o esquecimento aqui. E ter a chance de viver uma vida nova. Para que viver, refazer essas coisas? Para na próxima reencarnação nossa, nós podemos reencarnar aqui na Terra com outras qualidades, digamos assim, para auxiliarmos. Então a espiritualidade utiliza da reencarnação para trazer para a Terra também aqueles espíritos que vão nos ajudar no dia a dia, nessa transição que o mundo deve viver, está vivendo, da transição planetária, tão falada no meio espírita, para que eles nos ajudem a colocar a Terra em ordem, para que nós possamos viver melhor aqui, enquanto a gente vai continuar voltando aqui na Terra. Alguns de nós já sabemos que alguns renitentes e estão no erro, talvez não reencarnem mais aqui, né, Jorge? A gente sabe disso, que o degredo de sair do nosso meio para outros meios, iniciantes ainda em mundos primitivos, nós sabemos que isso acontece e já aconteceu no passado, conforme a gente vê lá no caso do planeta Capela, né? Sim. Que alguns que não conseguiam melhorar de maneira nenhuma, várias oportunidades, várias encarnações, então esses serão excluídos do meio de nós para que não atrapalhem o que nós estamos construindo, né? E as nossas várias reencarnações é justamente para a gente aprenda a lidar com as pessoas, aprenda a fazer coisas melhor para o ser humano, porque a gente via isso daí que foi mostrado, eu vivi isso, essas coisas todas, quer dizer, eu não fui internado em FEBEM, mas a gente sentia, por causa de ser filho de pobre, a gente sentia a humilhação. Exatamente. Como a gente era humilhado, era maltratado, né? E eu sempre conto aqui que eu tinha uma dificuldade, porque eu na escola eu ia descalço porque não tinha sapato, ia sem blusa de lã, ia com aquela blusa de franela fria. Uhum. E eu tinha um problema que eu sempre fui um dos melhores alunos da classe. Problema, então eu sofria por causa disso. É. Porque o pessoal não acreditava que a gente pobre, sem condições, ser um bom aluno. Sobressair sobre o... Sobre os demais, né? Essa é uma realidade que a gente vive até hoje, né, Rui? Sim. Nas escolas públicas. Esse ano o André sempre estudou numa escola particular, mas lá em Poços de Caldas ele não quis estudar em escola particular. Então nós matriculamos ele numa escola pública. E ele está vivendo essa vida com o pessoal da escola. Uma escola muito boa, por sinal, muito boa. E eu tenho um projeto de extensão da psicologia que é falar da violência dentro das escolas. Então eu tive nessa escola e estou programado para terça-feira, depois da Semana Santa, fazer um ciclo de palestras com eles lá, falando de violência nas escolas, falando do bullying, enfim, todo esse contexto escolar na escola pública. Porque a escola particular, ela protege, ela faz isso, ela faz aquilo. Mas na escola pública é diferente, porque não tem tantas condições como uma escola particular. E eu estou vivendo isso com o André e constantemente perguntando, conversando com ele. Ele está adorando. Uhum. Ele está adorando, porque as crianças são mais amigas do que na escola particular. Mas, o Hélio, eu sempre dei aula em escola do Estado, né? A gente sempre procurou fazer dessa escola uma escola modelo. Sem bullying, sem essas coisas todas de briga, né? Uhum. Porque eu lembro que uma das maiores humilhações que eu tive foi quando uma mulher da sociedade lá de Leme foi fazer o aniversário e ela convidou todos os alunos da Caixa. A Caixa era aqueles alunos pobres. Sei. Que não tinham condições. Não tinha condições. Eu sempre conto aqui que eu tive um sapato, ganhei de um primo. Uma meia, daquela 3/4, ganhei do outro primo. A camisa eu tinha ganho da minha tia. A calça, minha tia tinha um brechó, ela me arrumou uma calça. Eu fui bem bonitinho lá no aniversário. Chegou lá, a mulher que estava fazendo a festa olhou para mim e falou: "Mas você não precisa estar na Caixa, você não..." Quer dizer, a roupa mostrava outra coisa. Não, e era tudo ganho. É. E ela veio lá: "Você não precisa da Caixa, está bem vestida, bem arrumada." Quer dizer, então, tinha aquela coisa que pobre tem que ser porco, tem que ser sujo, tem que exatamente. Ser. Exatamente. E a gente vê estamos falando de reencarnação, mas a gente vê a evolução dentro do próprio. Da própria geração, né? Do próprio, da própria época. Nós estamos falando aqui da década de 70 aqui na FEBEM. A Antônia colocou aqui que. Antônia Varotto, né? Ela colocou que ela trabalhou na FEBEM, ela estagiou na FEBEM em 1975. E muitas mães levavam e entregavam os filhos lá por falta de comida e pelas bagunças que eles faziam dentro de casa, elas não davam conta, né? Ela era jovem nessa época que estagiou lá? Com certeza, mocinha ainda. Mocinha. Né? Aí ficou presa lá quanto tempo? Não. Aí ela está falando, muito triste, nenhuma empatia. Nossa. Nem afeto. Era o que acontecia muito, não tinha. Parecia um presídio mesmo. Eu lembro que tinha as ameaças, né? Que na década de 70 a gente estava começando a vida, né? Eu sou da década de 60. E em 70 a gente está no ginásio, está entrando claro. No ginásio, essas coisas. O Rui qualquer já não, coisa, o Rui já estava bem adiante. Mas qualquer coisa é assim, ó, vai para a FEBEM, viu? Pronto aí que você vai para a FEBEM. É assim mesmo. Então, apelidos. Naquele tempo, a gente fala bullying hoje, naquele tempo eu tinha apelido para caramba e ninguém se importava muito com isso, né? Então na escola que eu estudava, lá no sul de Minas, as crianças que iam assim, mais mal vestidas, digamos assim, porque não tinha escola particular, era tudo escola pública naquele tempo. O apelido deles era FEBEM. Eu me lembro muito bem disso. Chamava, esse aqui menino é FEBEM, tá vendo? E tal. Então, eram as coisas desse tipo. Né? Porque se a gente for encarar, né, Hélio? Era um presídio de crianças. Era um presídio. Era, porque eles mesmo falavam, não, eu fui preso. Era um presídio. As crianças falavam assim. É. Poucos sentem. Por exemplo, a gente conhece, eu conheço uma pessoa que, pô, se você vê a história dele, que é o João Silveira. O João Silveira cantava no Grande Castelã, que é advogado, né? Que depois se tornou um cara muito bem sucedido. Uhum. Mas viveu ele e os irmãos na FEBEM um tempão. Pois é. Ele foi um exemplo dentro da FEBEM. Né? Ele foi um exemplo dentro da FEBEM, porque ele conseguiu se sobressair, assim, conseguir. Era negro, né? Negro. Conseguiu estudar lá, conseguiu tudo. Foi sair de lá com 18 anos. Pensa bem. Para trabalhar. Mas antigamente, antes de ser FEBEM, era escola correcional. Correcional, é. Eu lembro que eu tinha um primo que caiu na besteira de roubar lá na minha cidade de Leme. Ele veio para uma escola correcional, onde era na marginal do Rio Tietê, ali no Tatuapé. Uhum. E sabe que um dia ele fugiu de lá, atravessou o Tietê nadando e veio aparecer lá em casa, lá na minha cidade de Leme. Daqui a pouco a polícia veio lá, levou ele de novo para a escola correcional. Assim. Aqui, a Antônia colocando aqui, ó. FEBEM, estação de medo e aprendizados obscuros. Não era correção dos rumos para o bem. Pelo contrário, Antônio, né? Era uma escola do crime, né? Ali dentro era a escola do crime. Porque eles conviviam com o espancamento daquelas pessoas que trabalhavam lá, que também era maldade, eram ignorantes. Achavam que para corrigir as crianças tinha que ser na pancada, né? E ali eles mesmo falam disso, que aqui não é um lugar para a gente aprender, aqui é um lugar para a gente sair daqui sabendo matar, sabendo roubar, sabendo coisas desse tipo. É a escola de crime, como acontece em muitos presídios hoje em dia também, né? A pessoa vai presa porque não pagou a pensão alimentícia. Aliás, tem um cunho aí nesse meio que fala assim, que a única coisa que vai se prender no Brasil é se não pagar a pensão alimentícia. Então a pessoa entra ali, ele ficou desempregado, por exemplo, ele não tinha condições financeiras de pagar a pensão, ele vai ali, ele aprende outras coisas, não é? Então, conheço pessoas que foram presas nesse presídio aí de Tremembé, e quando chegou lá, a primeira coisa que aconteceu, levam num lugar e o pessoal do PCC dá lá uma dose de cocaína para a pessoa. Se a pessoa, muitos deles falam, não, eu não uso isso e tal, não preciso desse tipo de coisa. Mas já são vistos de forma diferente. Quem distribui a comida lá em Tremembé é o PCC. É eles que recebem a comida e distribuem a comida. Quem quer repetir, é preciso pagar alguma coisa para alguém para poder. Então, é difícil demais hoje em dia o sistema prisional no Brasil, semelhante ao que era a FEBEM antigamente. Né? Então. Mas nós estamos aqui para falar da reencarnação e estamos falando de um monte de coisa. Né? A reencarnação, por que o Espiritismo estuda tanto isso? Para colocar as pessoas dentro do seu lugar, realmente dentro do lugar que nós acreditamos que seja o ideal. Nós acreditamos. Né? Então, muitas pessoas nos procuram no dia a dia para perguntar a respeito da reencarnação, igual eu falei dessa senhora que veio me falar do desentendimento com a filha, e nós explicamos falando de vidas, de várias vidas, várias encarnações, vários trabalhos no mundo espiritual. E por que precisa reencarnar, Rui? Essa é uma pergunta que a gente... Por quê? Mas Deus precisava disso ou não? É a forma de colocar o amor em prática. Então, se nós estamos no plano espiritual, nós aprendemos muito no plano espiritual, sem dúvida nenhuma. Mas a prova realmente se a pessoa está apta ou não é aqui na Terra. Tendo um corpo físico. Com todas as limitações que o corpo dá, com todas as mazelas que às vezes o corpo físico nos traz, é necessário que nós estejamos aqui. E nós aprendemos só com a dor? Não. Não é para isso que Deus nos colocou aqui, não. É porque o corpo, no fundo, ele é uma prisão, né? Ele nos limita de muita coisa, né? Sim. Agora, quando nós estamos fora dele, nós temos uma visão diferente. Então, a prova final é as reencarnações. É aqui na Terra. É o que nós precisamos passar para nós nos redimir de algo que fizemos lá atrás. Existem três maneiras de fazer isso. Eu anotei aqui porque eu achei muito interessante esse texto que nós fizemos lá nesse trabalho. As três maneiras aqui que eu anotei e acho que ela é muito significativa para nós. Uma, mudar a maneira de ver a vida. Aprender para não precisar de novo passar pela mesma situação aqui reencarnado. E uma segunda é aprender vendo o erro dos outros. E essa é a inteligência, de você não precisar errar para aprender. Você vê que alguém errou, então você aprende com aquilo. Agora, a terceira não tem jeito. A terceira é fatal. Se a gente não aprende com essas duas, na terceira nós vamos viver de novo aquilo que nós fizemos. Para a gente ver quanto é difícil isso. Tipo assim, mas as pessoas são muito fatalistas quando falam, às vezes, dos renascimentos, das reencarnações. Se você me matou com um tiro, na sua reencarnação você vai ter que morrer com um tiro. Não, não é assim que funciona. Você vai ver o erro que você cometeu aqui, para você não precisar passar por isso. Mas se você realmente não aprender com essas duas oportunidades, aprender com o erro dos outros, aprender com isso, fazer um retrocesso para ver que aquilo que aconteceu estava errado, aí você vai viver uma situação pior. E é isso que aconteceu com essas crianças que estão aí. A gente vê nisso. Nossa, mas é justo o que está fazendo com essas crianças? Não, eles mesmos procuraram dessa forma para redimir dos seus erros do passado. Então a justiça de Deus não vai falhar nunca, porque ele é bom, é justo. Então, isso é o que eu gosto de colocar para as pessoas, que não é Deus é que faz essas coisas todas. Ah, eu estou sofrendo, estou com uma doença dessa ou daquela oportunidade e disso e daquilo. São oportunidades que Deus está te dando de refazer a sua vida. Então, aproveite esse tempo todo. O Chico Xavier falava muito disso, né? Das encarnações. Ele falava das dele, das reencarnações dele, e falava para as pessoas: aproveite esse tempo. Se for necessário chorar, chore. Se for para sorrir, sorria. Viva a sua vida. Não fique preso a coisas que estão acontecendo contigo, não. Vamos olhar com outro ângulo isso. Mas que é difícil, não tenha dúvida. Hélio, principalmente quando a gente conhece já a reencarnação, a gente fica muitas vezes questionando: meu Deus, será que vai ter que acontecer alguma coisa comigo? Será que eu vou ter que pagar alguma coisa? Será que eu vou ter uma doença? Será que vai isso? Nunca aconteceu nada comigo, será que vai acontecer? Será que está para acontecer? Essas coisas que eu já passei, será que eu vou conseguir superar? Então, mas como resolver isso? Praticando bem. Exatamente. É isso que a gente tem que fazer. Porque se você tem que passar por dificuldades na frente, se você pratica o bem, a caridade, segue os ensinamentos de Jesus, com certeza você vai conseguir administrar bem melhor isso aí. Com né? certeza. Não tenha com dúvida certeza. Nenhuma. E outra coisa, tem lá uma frase do Emmanuel que diz: todas as vezes que a justiça divina nos procura para um acerto de contas e nos encontra trabalhando, ela deixa para lá. Exatamente. Né? Então a gente se redime também pelo amor. Exatamente. Que é isso porque, que tem, né? Jorge, é muito. A gente pega exemplos, né? Eu, por exemplo, pego exemplos e não dá para dar exemplo e não falar do Chico Xavier. Uhum. Não tem jeito. Né? Uhum. Pessoal, você é chiquista? Sou. Eu acho que eu sou chiquista, sim. Porque o maior exemplo do contemporâneo nosso foi o Chico Xavier, não teve dúvida. Sim. Agora, o Chico Xavier não sofria, meu, as doenças dele. A catarata no olho dele, aquela doença na vista dele, cego, quase cego, sem andar. O mais que o Chico fez para todo mundo, mas passou por aquilo e superou. Quer dizer, sofria? Claro que sofria. Mas toda vez que você procurava o Chico, ele estava sorridente. Ele não deixava que aquilo se abatesse. Muito bem-humorado. Muito né? bem-humorado, gostava de histórias, gostava de piadas. Então, era uma pessoa que vivia a vida, e isso é o exemplo dele, que o Jorge está falando aqui, a gente viver, não ficar preocupado com coisas lá da frente, a gente nem sabe, porque o momento presente é o momento, sim, é o único momento que nós temos, é o presente, é aqui, agora, porque amanhã nós não sabemos mais se nós estamos aqui ou não, e nem ficar rememorando coisas lá do passado, sofrimentos, dores que nós trazemos, nossa, mas eu tenho uma culpa disso e daquilo, e passe por isso a vida inteira sofrendo. Não, nós temos é que viver. O Buda falava disso. O Buda falava disso. Que nós temos que viver a vida. E aí, ele era iluminado, a gente sabia. O que o Espiritismo diverge do Budismo é que o espírito do homem pode reencarnar em animais. Isso nós não aceitamos, porque depois metapsicose, de evoluir, né? Exatamente. Metapsicose. Então, mas os ensinamentos, a bondade dos budistas são muito assim, parecidos com o espiritismo. E o Buda um dia fazendo uma das pregações dele, e disse que eram maravilhosas as pregações dele. Ele estava falando da honestidade na terra, das pessoas, de como nós devemos ser, de não passar os outros para trás, enfim, coisas que nós vivemos até os dias de hoje, a mesma coisa. Acho engraçado aqui, né? Um parênteses. A pessoa vai vender um bem, um carro, por exemplo. Quanto que vale o carro? Vale 50 mil reais. Aí ele fala assim, eu vou falar que é 60, porque eu sei que o cara vai pedir abatimento. E eu vivi essa história nos Estados Unidos, quando eu morei lá, na década de 90, um amigo quis comprar um carro que saiu um anúncio no jornal escrito naquele tempo. Nossa, esse carro... Mas ele não falava inglês. Aí me pediu que eu fosse com ele na casa do dono do carro, para conversar. Aí quanto que era o carro? $500. Barato. $500. Ele falou, você vai lá, mas nós vamos juntos e você oferece 400. Eu falei, cara, aqui nos Estados Unidos não é assim. O cara pediu 500 e $500. Que... Não, vamos pedir um abatimento. Aí nós somos brasileiros. Uhum. Aquela história, né? Tá bom, cheguei lá, toquei a campainha da casa, garagem, portão eletrônico. Né? Aí ele, pois não. Aí eu falei que eu tinha ido lá ver o carro dele. Eu falei, vou abrir o portão da garagem, você já pode olhar. Mas ele nem veio ali fora. Aí abriu o portão do carro, nós entramos, tá, olhou, chave lá no contato, funcionou o carro e tal, tal, tal. Ô, ele interessa, mas oferece 400. Falei, rapaz, já te falei que aqui é diferente de lá. Aí fui lá no interfone de novo, olha, nós gostamos do carro, tá, a documentação tá tudo, não, tudo certinho, tudo em dia e tal. Eu falei, então nós oferecemos pro senhor $400. Ele fechou o portão da garagem na nossa cara. Ou seja... Eu estou querendo 500 é 500. Aqui é diferente. Aqui a gente pede a mais, porque se sair alguma coisa a mais é vantagem, né? Então o Buda falava disso, da honestidade da gente. E aí ele fez a 40 minutos falando e tal. Quando terminou, veio um senhor que estava no meio da plateia ali, do pessoal que estava ouvindo. Foi lá e falou, nossa, seu Buda, eu estou encantado com o que o senhor falou. O senhor falou aqui de coisas, falou da honestidade. Eu sou ladrão, ele falou. Eu sou ladrão, eu roubo galinha. Todo dia eu roubo uma galinha para mim comer no almoço. Mas agora que eu ouvi, eu vou mudar. Eu vou roubar uma a cada 2 dias. Aí o Buda termina falando assim, nós não estamos totalmente preparados. Por isso que a gente precisa retornar à vida. Vir aqui para aprender sempre um pouco mais. Mas o ladrão era honesto. O ladrão era honesto, não demais. É? Ele confessou, né? Uhum. Ele era ladrão. Mas ele ia roubar uma a cada 2 dias agora. Já, quer dizer, melhorou 50%. Essa é aquela historinha do Chico também, que o cara veio pedir dinheiro para ele e foi honesto, falando é para beber. Aí o cara que estava do lado do Chico falou, pô, mas você vai dar dinheiro para esse cara para beber? Ele falou, não, eu vou dar para ele beber porque ele chega bêbado e vai dormir, não vai bater na não mulher. Vai bater nos outros, é isso mesmo. Nós distribuímos comida na rua, lá da Casa da Prece, às terças-feiras. Então, há um tempo, há um atrás, eu ia para a rua com o pessoal e ali a gente via várias igrejas no mesmo dia, igreja evangélica, principalmente a Universal, vai para a rua, e nós encontrávamos ali. Então, você levava comida, o cara, não, mas eu já comi, já passou aqui o... O Edir Macedo passou aqui, já deixou para a gente aqui um café e tal. E aí nós resolvemos reunir e falar assim, vamos fazer assim, cada dia vai um, porque aí todo dia eles terão comida na rua. E assim fizemos. Então essas pessoas que estão na rua, a prefeitura briga com nós toda vez que a gente reúne na prefeitura, eles falam, para com isso, assistencialismo, não sei o quê e tal, tal, tal. E vocês vão lá, os caras estão bêbados, às vezes drogados e coisas desse tipo. Eu falei, é tudo verdade, você está falando é verdade. Mas o poder público vai lá, manda um assistente social, para aquela Kombi lá e fala assim, fulano, você ir para lá, você tem que tirar essa roupa, isso e aquilo. Tem algumas normas, algumas regras, e às vezes as pessoas não... Antigamente era o cachorro. Eles falavam, não posso ir porque lá não pode entrar cachorro. Eu tenho meu cachorro aqui, não posso ir lá. Agora fizeram um canil. A prefeitura de Jacareí fez o canil lá. Você pode levar o cachorro, tem ração, tem tudo lá para eles. Mesmo assim, alguns não querem ir de jeito nenhum. Agora, há pouco tempo, nós discutimos esse assunto e nós chegamos à conclusão que quem realmente está se beneficiando disso não é o morador de rua. É quem está fazendo a comida. É o pessoal da sopa ali que faz a comida. Sim. Eles, uma senhora... trabalha com a gente já há bastante tempo e vivia em depressão. E ela começou a trabalhar com a gente, ela melhorou demais. Então, quando chegou o Bom Prato lá em Jacareí, R$1 o almoço. 50 centavos o café da manhã. Aí nós falamos, acho que agora dá para a gente aliviar isso, porque um real, a pessoa vai pedir no semáforo e vai lá comer. Aí nós fomos ver o grupo de pessoas que trabalhavam com a gente. Eles são os mais, quer dizer, somos nós que fazemos, né? Nós somos os mais beneficiados. Sim. É a história que o Jorge falou, de fazer o bem. Fazer o bem, não importa. Nós temos lá, dentro do grupo, nós temos católico, nós temos protestantes e nós temos espíritas também, que são os que coordenam ali. Então a gente ajuda as pessoas nos ajudando. Sim. Né? Nos melhorando no dia a dia. Isso é muito importante no dia a dia. Não, interessante que tem muitas casas espíritas que deixaram de fazer. Outro dia eu tive um atrito com uma pessoa que falou: ah, você não tem mais palestra aqui no centro? Ah, não, eu não tenho mais palestra porque o pessoal vem aqui só para comer bolacha e tomar chá. Eu falei, pô, mas é uma necessidade que esse pessoal está tendo, porque eu não vou numa palestra para tomar chá e comer, lógico, e comer bolacha de maisena. Eu vou lá para ouvir a palestra. Agora, tem pessoas que ainda precisam disso. Né? Sem dúvida. E a pessoa se esquece que a hora que você está reunindo ali, você está se confraternizando, está conhecendo pessoas, porque a coisa mais gostosa que existe... A hora que termina a palestra é a pessoa ficar em volta da mesa, bate-papo ali, conversar. Eu atribuo a palestra uma parte muito importante dentro do contexto espírita. A palestra é muito importante, porque nem só espírita está ali. Sim. Tem pessoas de outras crenças que vão ali. Então e é importante. Desencarnado também. Também, muitos, né? Às vezes você tem lá 10, 20 pessoas no centro, mas desencarnado tem um monte, mais de 100 ali dentro. Uhum. Então a palestra, para mim, na minha visão, é super importante dentro da casa espírita. Super importante. Se tiver um chazinho, uma bolada. Ótimo, um salgadinho. Aí, tem que ter. Tem que ter. Gostoso. É o ágape de confraternização. Pois ou é. A sessão de desmaterialização. Desmaterialização. No final, né? Com certeza. Vamos falar quem está ligadinho aqui com a gente, o Iramir, lá de Salvador, aqui dizendo que ele vai estar em Uberaba. No próximo domingo, vai encontrar com o João Halley lá, Alessandra Martins, Joélia Vasconcelos também, a Cleide Bessa, o Enio de Azevedo, lá de Juiz de Fora, né? Mandando um abraço aqui, desejando uma boa semana. O Amarildo Barbosa, desejando aqui um bom dia a todos. A Ingrid, o Leandro Ribeiro também, uhum, aqui ligadinho. João Paulo Gonçalves, lá do TEAR, Templo Espírito, Amor e Redenção de Paulista, Pernambuco. A Sueli Castelo Branco, a Adriana aqui também ligadinha com a gente aqui. A Irene Maria do Nascimento, a Elida Silva também, lá de Juiz de Fora, desejando um bom programa a todos. O Zazu Moura, que está hoje lá em Natal. Né? A Valéria, lá do Rio de Janeiro, dizendo que lá no Pai Bem, né? no Pai Bem, hoje, aqui no Pai Bem, lá, né? Que é lá no Rio de Janeiro, terão um chá fraterno com a apresentação de um curta, né? E o tema é desencarnação. Legal. Ah, João Ramalho, dando um bom dia aqui. Alexandrino, querido, também dando um bom dia. Neuza Alves. O Dinho está dizendo hoje que ele está lá no Genk, que é Grupo Espírita Nossa Casa, né? Estão fazendo lá um evangelho musicado. A Gisele, lá de Itaberá, ela, o Rivail, o Marlon Brando, aqui ligadinho com a gente. A Antônia, né? Que a gente já tinha falado aqui da Antônia. A Leonice Ribeiro, bom dia, paz a todos. O Luiz Fontes, lá de Aracaju, bom dia aos fundadores e organizadores dessa Torre de Orações e Escola de Vivencianos. Luiz Henrique, alegria para ele. E tudo de bom, né? O Renato Pazinho aqui também ligadinho, aprendizado com descontração, bom domingo. O Ed Moreno, bom dia. O Carlinhos, tá dando bom dia para todo mundo aqui, né? Faz tempo que o Ed não aparece por aí, né, Rodrigo? Pois é, mas vamos trazer o Ed na casa da prece e aí a gente aproveita. Uhum. É verdade. O Hélio salvando a gente, cara, porque faz tempo que ele não vem mesmo. Tá precisando convidar o Ed para vir. Vamos convidar o Ed lá para ir na casa da prece e a gente traz ele aqui junto. Uhum. A Elaine Sela, a Érica Leandro, a Elaine Sela mais uma vez. A lei dos homens tem evoluído, né? Bom dia, doutor Benedito Figueiredo, dando um bom dia aqui. Aqui, Brasil, né? Jamil Lima, lá de Maricá. Bom dia, vivencianos, que tenhamos dias melhores para a nossa evolução espiritual. Deus é misericordioso. A Vera Lúcia Batalha, nossa amiga Vera, lá da tenda de Umbanda Mãe Maria. né? Bom dia, vivencianos da produção, da assistência e aos convidados. Começar os domingos com o programa é uma bênção, um presente para todos nós, né? Antônia Varotto, aqui ela já tinha falado. Ô Silvio, fala baixo aí que você está atrapalhando a gente aqui. Você está atrapalhando a gente. Ei, Silvio. O Silvio aparece no meio da conversa, né? Então só a gente tem que falar de vez. E falando em inglês. Podcast, não tem problema não. Mas ele está treinando inglês, está bom. Exatamente. Ele botou água ali para o Rodrigo e perguntou se a água estava boa. Né? Ele está geladinho. Então, Antônio já tinha feito a pergunta aqui. Estava perguntando se eu queria café. A Elaine, eu no Master aqui, e a centelha divina que reconhecidamente somos, porque continuamos a cometer erros e mais erros, encarnação após reencarnação. Nós devemos nos expressarmos somente as características dessa centelha? É uma pergunta que ele está fazendo, Hélio. Uhum. Né? Quer já fazer ou vai ler depois as perguntas? Deixa eu terminar aqui, depois a gente repete a pergunta aqui, né? Aqui é José Pereira aqui ligadinho. Obrigado. O Dr. Benedito Figueiredo, nessa época existia na vida adulta portadores de doenças mentais, o Hospital Jiquiri, em Franco da Rocha, com tratamentos desumanos. Também é uma coisa que era... Com certeza. Né? E você sempre comenta lá de Barbacena, né? Que tinha... Barbacena é o holocausto brasileiro. Hospital Colônia. O Valdeci também está fazendo a pergunta, daqui a pouco a gente faz. A Fernanda Cassal, um bom dia, bom programa, está muito bom. Abraços, né? Abraços também. A Brier, nossa amiga Brier também, dando um bom dia. O Nil, nosso amigo Nil também, bom dia, amigos vivencianos. A Deli, nossa Deli, daqui do programa também. Bom dia, querida equipe de vivência, Hélio e Ludmilla, tá mandando um abraço. A Elza Saito, nossa amiga Elza lá do Paulo de Tarso, dando um bom dia a todos nós e aos convidados. Rodrigo, tem alguém aí no WhatsApp? Tem sim. Aqui no WhatsApp, a gente, quem entrou aqui e está participando conosco, né? A gente já agradece aqui a participação de todo mundo que entrou aqui. Mas está o Dulcival Dudu, entrou aqui, da cidade Estância de Sergipe. Abraços impressos, um abraço aí. Ele está sempre entrando aqui, né? O Marcos Gaio Gama entrou aqui também, manda bom dia a todos os amigos vivencianos. Deixa eu tirar bom dia a todos os amigos vivencianos, né? O Marcos Gaio mandou aqui, o Iramir também, lá de Salvador. Nosso irmão Iramir, que já participou do programa, que foi muito legal o programa que ele teve aqui. Quem quiser participar. Oi? Ele vai voltar em agosto, ele volta para cá. Ele disse que viria fazer um tour aqui em Novado Paraíba. Olha só, legal, hein? Então, já que vai vir fazer o tour, já vem aqui no Vivência Espírita também, né? Então a Érica Leandro, lá de Jacareí, manda bom dia, vivencianos, um abençoado domingo a todos. A Silvana também manda bom dia a todos. João Paulo Gonçalves, que eu acho que você já leu, né, lá de Paulista. A Érica Leandro fala, eu acho que podemos aprender por observação, pelo amor também, e o sofrimento se dá só depois que uma outra alternativa resolveu. O Milton Baruel mandou aqui a divulgação do Pequeno Templo. A gente falou já da 13ª turma do curso de médios? Não. Iniciando dia 10 do 4 de abril às 19h30, 21h, lá na Praça das Antilhas, lá no Pequeno Templo da Fraternidade. Praça das Antilhas, número 30. Então, já deixa aí, tem o link da inscrição aqui no WhatsApp. Acho que ele só pôs o post. Então, qualquer coisa, liga lá para falar com eles, ou entra aqui no nosso WhatsApp do Vivência Espírita. Quem não tá no WhatsApp ainda, entra aí, zap.vivenciaespirita.org, aqui em São José dos Campos. O Oswaldo Barbosa manda bom dia, família vivenciana, lá vamos nós para mais um aprendizado. A Ritinha Tênis entrou aqui, o Rafael lá da Web Rádio Semente de Amor, a Valéria Plezan, sintonia, né? Que maravilha assistir ao Hélio antes de falarmos hoje sobre reencarnação no Pai Bem, no Chá Fraterno, legal, né? E o Ari está escrevendo em breve. Depois a gente volta lendo a mensagem do Ari também. Obrigado pela participação. Lembra que a gente vai sortear o livro do Jorge para quem ligar aqui no telefone 12-3921-3009 e mais dois ingressos lá para o bingo em apoio à farmácia comunitária Bezerra de Menezes. O livro é Contos e Causos, né? Só que na hora que você ligar ali para o pro Sebastião, fala que você quer participar do livro ou porque o bingo é aqui em São José, né? O livro a gente pode mandar para fora. Do sorteio, exatamente. Mas o bingo da farmácia é aqui em São José, que é a semana que vem, né, Rui? Não, hoje. Hoje. É hoje. Né? Então, hoje. Quando você ligar para o Sebastião, fala, eu quero participar do bingo. Não, eu quero participar do sorteio do livro. E o bingo de hoje é um dos melhores do ano, viu? Uhum. Tem muito ovos de Páscoa lá. Tem, inclusive, um ovo de 2 quilos para ser. Puxa vida. Uhum. Tem um ovo de 2 quilos, então? Hein? Caramba. Imagina o tamanho dessa galinha. O quê? Do tamanho coelho, da galinha. É coelho, né, mano? É coelho. É o coelho que bota a Páscoa. Coelho, eu não sabia que coelho botava ovo. É olho, ovo de Páscoa é coelho que bota. É para confundir todo mundo mesmo. Então vamos lá para o intervalo? E a gente volta com a próxima. É outra coisa que mudou também, né? Quer dizer, Semana Santa não tem mais Semana Santa. É ovo de Páscoa. É. Né? Uhum. E pelo preço que está, devia acabar, porque está louco, está muito caro. Não, e está caro para chuva. Ovo de Páscoa, né? É verdade. Vamos lá com qual música, Jorge, que a gente vai? A música, peraí, Renascer. Acho que eu coloquei aqui. Peraí, Rodrigo, já mostro para você. A música aqui com o grupo Toque na Alma, Nascer e Renascer. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Sou o sol que brilha. progredir, sempre eis a lei. Nascer, viver, morrer e ainda renascer. Progredir, sempre eis a lei. Hoje nós estamos aqui entrevistando o nosso querido amigo Hélio Ribeiro, que é da Grande Jacareí. É voluntário da Casa da Prece, é palestrante e está aqui falando sobre os desafios da reencarnação. Perfeitamente. Perfeito. Nós falamos bastante aqui a respeito de diferenças sociais, assim, o problema nosso no Brasil aqui da distribuição péssima de renda que nós temos mendigos de rua e tal. Eu lembrei e anotei aqui para a gente falar a respeito do livro do Léon Denis, contemporâneo do Allan Kardec, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Lá no livro, é um livro muito pouco lido pelo espírita, tá? Aliás, eu sempre faço essa observação aqui de alguns livros. O livro dos médiuns, por exemplo, muito pouco estudado também dentro do espiritismo. Sim. O pessoal fala que é difícil. Nossa, a Gênese, eu estudar aquilo, você está doido. Mas é um livro importantíssimo para a gente, para o conhecimento espírita, né? Então, nesse livro, o Léon Denis relata o caso de um antropólogo russo que fazia um trabalho, ele era psicólogo, mas também era hipnotista. Trabalhava com hipnose. Então ele ia nas ruas, ele morava na Inglaterra naquele tempo, ele ia nas ruas de Londres e pegava esses mendigos e levava para o consultório dele, e ali ele fazia uma regressão com a hipnose. E ele trabalhava e chegava às vezes em 4 reencarnações anteriores daquele, para entender por que agora ele estava na rua. Ele era mendigo de rua. E ele, em vários casos, via que era um aristocrata de outros tempos. Às vezes a pessoa começava a falar numa língua diferente. E como ele era poliglota e conhecia várias, então ele entendia e conversava naquela língua com a pessoa e chegava à conclusão que aquele cara tinha sido um ser assim de alto valor, vamos dizer, cultural e dentro da sociedade. E agora ele era mendigo de rua. Aí ele começou a estudar isso. Por que será? O que que essa pessoa fez? Então ele chegava a concluir que essas pessoas tinham judiado muito de outras pessoas e não conseguiram passar por aquele crivo que eu falei aqui das duas, de aprender com o erro dos outros. Então ele tinha que passar de novo pelo mesmo problema para ele entender e colocar nele que ele não poderia fazer mais aquilo. Então é um trabalho muito bonito, é legal da gente ver, estudar isso. Mas hoje em dia também as pessoas são muito curiosas a respeito de si. Elas querem saber, e várias pessoas procuram o centro espírita. Você sabe que dá para ver aí que eu fui em outra vida? E eu tenho o caso do Chico Xavier, que é muito interessante, de uma senhora que entrou na fila, e depois eu vou falar do John Harley. Você falou que o John Harley vai estar em Uberaba, tá? Uhum. Vou falar um negócio dele também com o Chico, é muito legal. Uma senhora chegou lá muito bem arrumada e tal, e foi lá no Chico, aquela fila imensa de gente sofrendo, né? Às vezes com perdas de família, de familiares. E ela chegou na vez dela, ela falou para o Chico assim: Chico, eu vim de longe para você falar para mim, eu sei que você consegue ver isso, o que que eu fui em outra vida? Porque eu tive numa cartomante esses dias, e a cartomante falou que eu fui uma princesa da França. Você consegue checar isso? Chico falou para ele, aquele mundo de gente em volta do Chico. O Chico olhou bem nela e falou assim: não, eu acho que você deve ter sido mesmo uma princesa, porque as prostitutas e a lavadeira de roupa já estão tudo no céu. E você está aqui, então você deve ter sido mesmo alguma coisa desse tipo. Falei: bem feito, bem feito. E o John Harley contou para nós no encontro aqui em São José, do encontro dos amigos do Chico, que ele quando ele era fã do Elvis Presley. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo, porque eu acho interessante. Ele, jovem ainda, lá em Pedro Leopoldo, e quando o Elvis Presley morreu, saiu aquele comentário que todos nós vimos, que o Elvis não tinha morrido nada, que ele estava escondido, que ele estava em tratamento. Está vivo. Elvis não morreu, né? Ele está vivo. Uhum. E aí tinha uma excursão para ir lá em Uberaba, que o Chico já tinha ido embora de Pedro Leopoldo para lá. Ele resolveu entrar na excursão porque queria saber se o Elvis tinha morrido mesmo ou não. E como o pessoal falava que o Chico contava tudo, ele entrou e foi. Mas ele achava, quando ele chegasse lá em Uberaba, lá na Comunhão Espírita, que ele chegava e ia lá no Chico, igual nós estamos aqui, ô Rui e tal, você fala. Chegou, tinha uma fila quilométrica para falar com o Chico. O Chico sentadinho lá no canto. Aí falou, bom, já estou aqui mesmo, vou entrar na fila. Entrou na fila, mas ao longo da fila, aliás, a fila era um tratamento já lá no Chico. A pessoa aí refletindo nas coisas dele. Então ele entrou na fila quilométrica e foi andando um, outro, e começou a demorar. Ele fazia 2 horas que ele estava na fila, e foi... aí ele começou a pensar assim, meu Deus do céu, eu saí lá de Pedro Leopoldo, de um ônibus, para vir aqui perguntar para o Chico se o Elvis morreu ou não. É uma vergonha isso para mim, e foi pensando aquilo na fila. E quando chegou a vez dele, ele não tinha o que falar. Ele falou assim, eu fiquei atônito na frente do Chico. Eu não sabia se eu perguntava, se eu ia embora. E o Chico olhou no mim e falou, pois não, meu filho. Aí não teve jeito. Aí ele falou, Chico, eu sou fã do Elvis Presley. O Chico falou para ele, eu também sou. Então, eu vim lá de Pedro Leopoldo hoje, sou de lá e tal. E eu vim aqui para você me falar, porque eu estou lendo na imprensa, estou vendo comentários, que o Elvis não morreu. Você sabe se o Elvis morreu ou não? Falou para o Chico. O Chico olhou nele e falou assim, o Chico olhou e deve ter pensado assim, nossa, mas que anta é essa, sair para vir perguntar uma coisa dessa aqui. Mas o Chico respondeu para ele, falou, meu filho, eu vou ser sincero para você, também sou fã do Elvis, igual eu te falei. Eu não sei se o Elvis morreu não, mas se você ficar sabendo, você vem aqui me contar. Meu Deus, eu viajei 500 quilômetros para escutar isso do Chico. Ele falou assim, eu queria ir embora para casa, eu não queria mais ficar ali no meio, não. John Harley, eu falei, gente do céu, é cada um. Então as pessoas hoje estão curiosas para saber o que foi em outra vida. Não interessa o que foi. Mas mas a gente sabe, né, Hélio, o que nós somos, né? Claro, porque está aqui. Basta ver as nossas tendências, exatamente. Né? Basta ver o que está dentro da gente. A gente sabe o que foi. Não, à medida que a gente vai trabalhando na casa espírita, em trabalhos mediúnicos, em trabalho de passe, trabalhando, a gente começa a ter as visões da nossa vida anterior. Exatamente. É o que realmente interessa, o espírito, não, o corpo não consegue apagar o nosso espírito. Essa é uma verdade. Nós esquecemos futilidades, coisas desse tipo. Ah, quem foi teu marido, quem foi sua mulher, seu filho? Não. Isso, o corpo acaba com ele. Mas o que realmente interessa está aqui. Sim. Tá? Nosso espírito registra aquilo. E, porque senão não teria sentido também, né? Há várias vivências. Para quê? Se você não aprendeu nada? Você sempre está vindo? Eu falo pro pessoal... lá, às vezes no curso, às vezes em palestras lá na Casa da Prece, que essa história do bate e volta, que muita gente fala, aí eu vou ali em Caraguá, bate e volta, que as pessoas têm feito isso com as reencarnações também. Né? As pessoas, ah, não, deixa, a gente acerta depois na outra vida. Negativo. Nós estamos aqui para melhorar, para nós nos melhorarmos, para não precisar voltar a tomar lugar dos outros. Sim. Aqui. E aí, para a gente também viver em mundos mais felizes, igual o doutor Odilon no último. O último, o penúltimo livro do Dr. Inácio Ferreira, uhum. Da promoção do Dr. Odilon Fernandes. Está ascendendo, ascendeu, né? Exatamente. É. Ele foi para um plano. O Dr. Bezerra de Menezes teve a oportunidade, mas resolveu, pediu para Maria Santíssima para ele ficar aqui ajudando o pessoal da Terra. Uhum. Mas também teria condições de ter ido já. Uhum. Né? Então, são exemplos que a gente tem para nós, que nós também precisamos disso. De viver em mundos felizes, porque aqui na Terra é muito difícil a felicidade. Jesus já fala isso no Evangelho, a felicidade completa não é desse mundo. De qual mundo ele fala, então? Será que é o mundo espiritual? Qualquer mundo? Não. São mundos mais felizes do que os nossos. E esse é o objetivo principal da reencarnação, das nossas reencarnações. Nos melhorarmos para sermos melhores para os outros e para nós mesmos. Porque quanta gente sofre a vida inteira com algo que trouxe de lá e não consegue se livrar dele. Os consultórios de psicologia, como eu faço psicologia... Então eu estudo as clínicas. Quantas pessoas passam a vida inteira fazendo análise? Nossa, eu conheço exemplos assim. E você vê no meio artístico, então, todo mundo que vai falar na televisão do meio artístico fala assim, não, eu faço análise há 20 anos. Gente do céu, será possível que não deu tempo de resolver a sua problemática? Então o espiritismo auxilia nessa etapa das reencarnações, falando a respeito do que deve, do que nós devemos fazer. Né? A caridade está dentro desse contexto. Convide a pessoa a participar de um trabalho voluntário, por exemplo, para ela ver que o problema dela, às vezes, é pequenininho, perto do problema dos outros, de pessoas que passam por provas muito mais difíceis do que a nossa. Muito mais. Mas até para ser voluntário, a gente sente que há uma certa evolução do espírito. porque não é qualquer um que quer ser voluntário e que tem condições de ser voluntário. A gente percebe que dentro da gente já existe um certo impulso para que a gente vá trabalhar para os outros. É interessante, né? É assim, Rui, eu vejo assim, eu me lembro da construção da Casa da Prece. Então chegou um momento em que a gente precisava de voluntário lá para ajudar a gente. Então a gente convida todo mundo que queira. Então alguns falavam assim, eu me lembro como se fosse hoje. Olha, eu posso ir lá das 10 às 11 da manhã. Ah, mas por uma hora, é, porque eu tenho ido. Então as pessoas arranjam um monte de compromissos e na hora de pôr a mão à obra, às vezes não pode. Ou às vezes, você falou, não quer, está dentro, né? Nós fomos pintar a Casa da Prece. Nós fizemos um orçamento e o pintor cobrava 12 mil reais para fazer. 12 mil reais para a Casa Espírita, para nós, pelo menos. Aqui para São José, não, é pouco dinheiro, mas Jacareí é muito dinheiro, 12 mil reais. Aí eu falei assim, bom, eu fui pintor nos Estados Unidos. Eu fui pintor lá. Aprendi realmente a função e adoro pintura. Aí eu falei, não, eu vou pintar essa casa. Pintor aqui. De parede, né? Pintor de parede. Não, artista é outro. Mas parede, sim. Conheço e sei o ofício. Aí eu falei, eu vou pintar aqui, vou economizar esses 12 mil reais. Que é muito dinheiro para nós. Aí convidei várias pessoas que pudessem ajudar. Porque como era alto, pé direito alto, precisava de andaime. E eu estou em cima do andaime para descer, para preparar. Não, tinha que ter alguém junto. Convidei vários. Aí um pesquisador do CTA, olha bem, trabalha com a gente, o Américo, pesquisador da área de energia do CTA. Ele falou, olha, eu venho te ajudar. Espera aí, Américo, você sabe mexer com isso? Não sei, mas você vai me ensinar e eu adoro pintura também. Eu venho te ajudar. E nós dois sozinhos, nós dois, só nós dois, pintamos aquela casa em uma semana. Quando nós falamos... É bem, tem bastante cômodo ali e é alto. Quando nós falamos, eu falei para ele, nós vamos pintar isso aqui em uma semana, Américo. Ele falou, não é possível, isso aqui vai um mês de pintura. Nós vamos pintar em uma semana. Mas que horário nós vamos fazer? Das 7 às 5 da tarde, é o horário de pintura. Ele falou, você consegue? Eu falei assim, já preparei meu tempo para isso. Vamos lá. E ele me acompanhou o tempo todo e nós pintamos a casa, só nós dois. Só nós dois. Foi assim também com a parte elétrica. Meu filho é engenheiro mecatrônico. Convidei ele. Não é espírita. Falei, cara, você vai fazer o projetinho para mim. Vou lá. Fez o projeto. Fez tudo. E foi eu e ele. Fizemos a instalação elétrica inteirinha. Só nós dois. Por quê? Porque muitas pessoas querem ir no centro espírita para ser médium. Para trabalhar dentro da sala de passes. Né? Vocês vivem essa situação aqui. Todo mundo quer fazer. Não, eu quero estar trabalhando dentro da sala de passes. O cara quer trabalhar aquela horinha por semana e acha que cumpriu a obrigação. Vai dele, lá, fica tá uma certo. Hora lá e vai embora para casa e acha que. É que nem o católico hoje em dia, não, sem crítica nenhuma, claro, todas as religiões são ótimas. Mas o católico espera o dia de domingo para ir à missa. Eu passo em frente à igreja matriz lá em Jacareí e vejo a missa correndo lá e a pessoa está lá fora fumando. E vai embora para casa e fala, fiz minha obrigação. Obrigação é essa? De ir à missa, isso é obrigação? E muitos você fala assim, qual é a sua religião? Eu sou católico, não praticante. Então, aí eu já falo na hora, então você não é católico. O católico é praticante, tem que ser praticante. Tem que ir lá, tem que perguntar, tem que saber se precisa de algo ali na igreja. Não é simplesmente fazer isso. Tem um amigo, desde 1979, Fernando. Lá de Poços de Caldas, trabalhamos juntos lá na Alcoa, aquela multinacional americana. E o Fernando, vários irmãos, ele é de Espírito Santo do Pinhal, ali de perto de Poços de Caldas. Então, vários irmãos. E ele tinha um irmão que era, eu conheci várias vezes, chama Sebastião também, xará do Varoto aqui. Ele era preconceituoso demais, mas assim, daqueles... preconceito negro, então com ele não tinha vez, não tinha jeito. Se o cara sentasse aqui, ele não sentava na mesma cadeira, daqueles antigos. E ele teve um problema grave de saúde e precisou de cuidados. Já estava numa idade aí de 80 anos, precisou de cuidados e ele não suportou aquilo e suicidou-se, se enforcou. No alpendre da casa dele, amarrou uma corda lá, a mulher dele tinha saído para ver isso e ele se matou. Naquele dia, no velório dele, o Fernando, irmão dele, meu amigo, foi lá e o padre Augusto, lá de Pinhal, muito conhecido daqueles que vive realmente a função dele, estava no velório. E o Fernando foi lá e perguntou para o padre: padre, meu irmão realmente vai para o inferno por causa disso? Olha que relato desse padre. Ele falou: de maneira nenhuma. O Tchãozinho, Sebastião, o Tchãozinho, todo dia ele ia na igreja no final da tarde para ajudar eu fechar aquelas portas imensas da matriz da cidade. Todos os dias ele ia lá e nunca reclamou para mim de nada. Todos os dias não precisava contar com ninguém, ele ia lá. Tchãozinho está no céu, pode ficar tranquilo, que o proceder dele, a honestidade dele, faz com que tudo isso que aconteceu com ele seja esquecido no plano espiritual. Olha o relato do padre. São atenuantes, né? Eu fiquei assim, o padre falou isso, o padre falou para mim, o padre Augusto falou para mim, que não tinha erro isso. Eu falei, mas é um padre espírita então esse, né? É um padre espírita. Hélio, aqui o... É o José Pereira, ele está falando assim: e a centelha divina que reconhecidamente somos, por que continuamos a cometer erros e mais erros, encarnação após encarnação? Não deveríamos nos expressarmos somente as características dessa centelha? Deveríamos. Quem é? É o José Pereira. José, nós deveríamos sim. Aliás, nós estamos correndo atrás disso, todos nós. Porém, o corpo, as provas do corpo que o corpo nos oferece, as tentações que o corpo nos proporciona, são os nossos testes para saber se nós estamos preparados ou não. A reencarnação, as reencarnações, elas são com essa finalidade, para que nós nos aperfeiçoemos. A centelha divina que realmente está dentro de nós, às vezes o corpo apaga ela e começamos a viver somente o mundo físico, sem pensar nos mundos, nos outros mundos, nos mundos espirituais, que é realmente a nossa destinação final. Todos nós, conforme Jesus falou, não fugiremos da felicidade futura. Para isso, depende dos nossos testes, das nossas provas aqui reencarnados. É por isso. É que também, né, a centelha divina, ela é potencial, né? Exatamente. E na realidade, tudo que nós somos hoje é aquela centelha divina. Tudo que nós seremos no final é a centelha divina. Só que nós fomos criados simples e ignorantes, né? Existe a evolução. Quando você foi criado simples e ignorante, você foi criado nessa centelha divina, que é uma mônada celeste. Exatamente. Essa centelha divina, ela é simples e ignorante, então ela vai errar mesmo. Vai estagiar em vários reinos, depois desses vários reinos é que chega no reino nominal. Simples e ignorante. Então, isso é normal. Existe um livro lá do Chico Xavier e do André Luiz chamado Evolução em Dois Mundos. A gente evolui. Evolução em dois mundos não é evolução na Terra e no plano espiritual, não. É evolução em corpo e em espírito. E em espírito. Né? Então, o espírito também evolui. Então, essa centelha divina, quando foi criada, ela não sabe nada. Ela tem a potência todinha divina dentro dela, como nós temos. Você vê que ao tempo que a gente demora para poder essa centelha divina se manifestar mesmo como manifestação divina, né? Nós já conseguimos fazer alguma coisa, mas no começo ninguém sabe nada. E quando nós fomos espíritos superiores, aí talvez a gente tenha entendido melhor realmente o que é a centelha divina. E outra, né, coisa, Jorge, que você falou, e eu tomei... passa na minha cabeça aqui. Nós, criados simples e ignorantes, no início eram só instintos. Quantos milhões de anos nós estamos aqui na Terra, né? Muitos. E nós começamos lá atrás com os nossos instintos. A gente matava para comer, a gente bebia sangue, enfim, tudo isso. Quantas reencarnações nós já tivemos para chegar à condição nossa hoje, nominal? Estou falando do nominal, não estou falando dos outros reinos que nós passamos. Imagine quantos milhões de anos nós estamos aqui reencarnando, vem e vai, aqui nesse planetinha. Então, tudo isso faz parte. A centelha está lá dentro. Mas, como o Jorge falou, ela começou lá atrás, em nós, criados, e agora nós estamos lutando contra esses instintos para a gente ter sentimentos de bondade. E muitos ainda não têm aqui na Terra. Então, nós precisamos ainda voltar aqui na Terra, refazendo os nossos erros, os nossos débitos do passado, para nós podermos ascender nessa cadeia evolutiva imensa de Deus, né? A Alessandra tinha perguntado aqui onde que vai ser o bingo. Então vai ser lá na PVE, né? Na PVE. Quer explicar? No final da Avenida Tívoli. Final da Avenida Tívoli, aqui em São José dos Campos, na PVE. Associação de Pioneiros e Veteranos da Embraer. Olha só, a Elaine Sela ela tinha perguntado, como que é hoje? É hoje o quê? É, antigamente nós estávamos falando na FEBEM. Hoje é a Fundação Casa, né? Fundação Casa. Exatamente. E já é bem mais humanizado a coisa. Muito, né? Muito mais humanizado. Mais, e é difícil mandar a criança para lá, não é fácil. Não, tem o Conselho Tutelar antes, que analisa todas essas tudo coisas, isso, né? Para a gente tentar resgatar o adolescente, a criança, o adolescente, antes de entrar de novo nas fundações casas aí da vida, né? Antes de apartar da família. Esse é o objetivo, é que a família assuma. Ah, mas às vezes a família não tem condições para isso, mas tem lá avós, tem mais gente da família que muita gente, muitas vezes acolhe essas crianças antes de ir para a Fundação Casa. Mas já é muito melhor o sistema, né? Não é simplesmente igual aquele menino que eu falei, que lá na rodoviária ele se perdeu do pai, a polícia pegou e levou ele embora. Hoje não seria assim mais, né? Então nós evoluímos, com certeza nós evoluímos bastante. O Valdeci Braulio também colocou aqui: por que a ciência atual ainda se nega a admitir a reencarnação? Seria uma restrição imposta pelos grupos poderosos que mandam no mundo? Não, não é não. Somos nós mesmos. Nós, às vezes, queremos provas reais da reencarnação. Nós temos um livro famoso no mundo, de um pesquisador americano chamado Ian Stevenson, 20 casos que sugerem a reencarnação. Então ele pesquisou isso. E ele fala no prefácio do livro que não precisava de 20 casos. Apenas um caso que ele estudou e já comprovava que realmente era um caso reencarnatório. Então ele fala de um menino da Índia, agora me foge o nome dele, que ele estava tomando banho com 3 anos de idade num regato, num riachozinho junto com a mãe, e de repente ele fez uma traquinagem qualquer, espalhou a água, a mãe deu um tapa na bunda dele. Aí ele se levantou e apontou o dedo para a mãe e falou: senhora, não faça isso comigo, porque eu não sou daqui. Aí a mãe ficou assustada, porque a Índia tem várias seitas e muitas não aceitam a reencarnação. Ela ficou assustada com aquilo e falou assim: e de onde que você é? Eu sou de Itani. Era uma aldeia a 400 quilômetros da casa que ele morava, e ela sabia desse nome. E ela ficou com aquilo na cabeça, porque ela não era reencarnacionista. Aí ela foi e qual é a mulher que não tem uma melhor amiga para contar as coisas? Ela foi na melhor amiga e falou: olha, estou impressionada com meu filho. Ele hoje fez isso e falou isso para mim, eu estou impressionada com isso. O que você acha? Aí a melhor amiga sempre tem uma outra amiga. Uma melhor amiga: olha, vou te contar. E quando fala assim: pelo amor de Deus, isso é segredo. Aí é que espalha mesmo rápido. De repente isso foi parar lá em Bombaim. E lá tinha um pesquisador que ouviu falar da história anos depois. Bombaim, né? Na Índia. Na Índia. Aí ele volta lá. Ele vai lá na aldeia e acha a mãe e o filho lá. E fala para ele assim: escuta, você falou isso, que você era de Itani e tal. Perguntou para a família: você poderia ir comigo lá nessa cidade para ver o que é que acontece? Por que você lembra de lá? Não, não é que eu lembro de lá. Eu tenho minha mulher, ela está lá. Eu tenho minha mulher lá. Eu tinha uma casa assim, eu tinha umas laranjeiras no fundo, eu tinha um burro, tal, tal, tal. E o pesquisador coloca ele dentro do carro e vai embora para lá, para ver. Quando chega na cidade, ele fala assim: aonde que é a tua casa? Ele falou assim: essa aqui é a rua tal, a rua qual e tal, minha casa é essa aqui. Mas agora não está pintada de amarelo mais, como era antes. Ele fala assim: não é possível. Vamos entrar? Vamos. E aí eles entram na casa e tem um senhor lá dentro. Aí ele fala assim: quem que é o senhor? Ele falou assim: eu sou dono da casa, mas o que vocês estão querendo? Aí o pesquisador explica. Aí ele fala assim: aqui nesse canto, o menino, agora com 5 anos de idade, aqui nesse canto tinha uma cantoneira, porque eu era devoto da deusa Shiva. E aqui tinha uma cantoneira e tinha uma imagem da deusa Shiva. O que aconteceu? Aí o homem fica assustado. Fala: não, eu arranquei ela daí, eu não sou dessa seita. Então eu arranquei ela daí. E eu estou achando estranho, porque tinha algumas moedas de ouro embaixo da e eu achei muito bom, que eu terminei de pintar minha casa com ela, com o dinheiro. Aí fala assim: aquelas moedas foi eu que coloquei, porque a minha mulher teve um parto muito difícil e eu fiz uma promessa para ela e coloquei essas moedas em homenagem a ela. Aí o cara: ah, agora está explicado por quê. Porque quando eu comprei essa casa, aí o pesquisador: de quem que o senhor comprou? ele fala o nome, era a mãe, era a mulher do menino. Aí eu comprei da fulano de tal e tal, e aí falou assim, e ela mora aqui na cidade, aqui nessa vila? Mora. O senhor pode nos levar lá? Levou. E chegou lá, o menino viu a mulher e falou, essa é a minha esposa. Ela com 30 e poucos anos de idade. Essa é a minha esposa da outra vida. Você tem certeza disso? Tem. Levaram eles num quarto. Porque na Índia tem lá se você falar a respeito de uma relação e coisas assim, você pode ser preso. Quando saíram lá, a vizinhança estava toda lá esperando para ver o que ia acontecer ali. Sempre assim, a vizinhança toda ali. Quando saíram de lá, uma pessoa perguntou, afinal, ele é ou não é seu marido? E falou, esse diabo é meu marido mesmo. Porque ele conhece tudo. Ele falou tudo a respeito do nosso casamento. E uma das provas é que na Índia as noras apanham das sogras. Eu não sabia disso. E ela tinha uma cicatriz aqui, que um dia a sogra dela ficou nervosa com ela por alguma coisa que fez com o filho e deu uma bordoada no braço dela. Ela tinha uma cicatriz aqui. Ela levantou a blusa e mostrou a cicatriz, estava lá. Tava com dor de cotovelo, não? Tava com dor no cotovelo. Era ela mesmo. Então, nossa, ele comprovou que realmente há crianças que se lembram da outra vida. Nós sabemos dentro do espiritismo que até a idade o espírito ainda tem muito contato com o plano espiritual. Aqueles amigos invisíveis, sim, das aconteceu, nossas crianças e coisas assim. Aconteceu isso com o meu filho, o Lucas, que estava aqui logo cedo. Vocês viram aqui o pequenininho. Ele tem 5 anos. A gente estava aqui no estúdio, eu vim com eles aqui enquanto estava instalando a mesa, né, e tudo mais. Eles ficaram ali no microfone falando. Aí o Lucas virou assim pro Francisco no microfone aqui do Carlinhos. Virou assim: eu nasci em 1800 e pouco. Eu falei, o quê? Peraí. Aí eu peguei o vídeo, gravei, eu falei, repete. Ele, não, eu nasci em 1819, falou alguma coisa assim. E ele não sabe o que é espiritismo. Sim, cara, não sabe assim. Ele sabe no lúdico ali, faz evangelho no lar, mas não entende o que é a reencarnação e tudo mais. O André, e 5 anos de idade. Meu filho, foi uma história parecida com isso. Eu e a Ludmilla estávamos saindo e ele estava no carro com a gente. Ele tinha, acho que 5 anos. Então, ele não gostava de cadeirinha no carro de jeito nenhum. Ele estava meio apoiado nos dois bancos da frente. E a Ludmilla parou no semáforo. Aí ele falou, nós não perguntamos nada, ele falou assim: oh, mamãe, você sabe por que eu estou aqui? Ué, claro que eu sei. Você nasceu para ser filho nosso. Ele falou, não, eu estava lá no céu, 5 anos de idade. E aí eu pedi para Deus lá se eu podia vir para ficar com a minha família aqui, porque eu dava muita saudade. Aí ele deixou eu vir. Aí a Ludmilla parou, né? Nós, você está doido, André? O que você está falando? Eu estou falando o que aconteceu. Foi isso que aconteceu comigo. Eu estava lá. Aí eu estava com muita saudade da minha família, de vocês, aí eu pedi para Deus deixar eu vir, e ele deixou eu vir, eu estou aqui. 5 anos de idade, cara. Olha, só para não ser injusto, por exemplo, vamos falar aqui do doutor Benergi. Né? Benergi. Estudou 1.100 casos. 1.100 casos indiano, de reencarnação. Né? Indiano também. Inclusive, os casos daqui do Brasil, do doutor Hernani Guimarães Andrade, certo, faz parte do livro dele. Então, são 1.100 casos. Esses caras são todos cientistas. Exatamente. Agora, a gente esperar que a ciência diga que é, né? Porque não adianta nada. Você teria que mostrar a reencarnação como nascimento. A ciência está ali para mostrar todo mundo nascendo. Ó, nascimento existe, né? Certo. Agora, quando a pessoa está reencarnando, a ciência não vê. Se a ciência não vê, ela tem que trabalhar com as probabilidades, ela tem que trabalhar com as provas, ela tem que trabalhar com o mundo espiritual, senão é difícil. Exatamente. Agora, na minha opinião, foi quando você começou. Só existe justiça de Deus com reencarnação. Não adianta as pessoas pensar que não existe, não precisa acreditar que existe, vai ter que reencarnar de qualquer jeito. Não adianta nada. Então, agora, a ciência, toda hora, está cheio de cientistas aí, toda hora que estuda isso. É que a gente, às vezes, fica mais desligado. Mas se a gente pegar e escrever ciência aí na internet, vai achar vários estudos. Com certeza. Aí você falou do Ian Stevens, então o Brian Weiss, por exemplo. Brian Weiss, aquele é bem recente isso. É, que foi quem criou a terapia de vivências passadas. Né? No, no, na mulher que ele tratou, quando ele descobriu, isso, quando ele conseguiu descobrir isso, a Catarina lá, que é a mulher que ele tratou, a primeira, ela já tinha passado em todos os tipos de tratamento. É, psiquiátrico, só na, psiquiátrico. Só na hora que ela chegou nesse... que ela que trouxe para ele a informação. Exatamente. Né? E só de encarnação dela, ele detectou 70 encarnações. Pensa bem. Né? Então, foi ele que é o criador da terapia de vidas passadas. É, do regressão, né? Não. Exato. É terapia de vidas passadas. Não, é regressão. Né? Então, cientista também. Né? Todo esse contexto que a gente está falando aqui, Rui, da reencarnação, para nós espíritas, ele parece ser muito simples da gente entender. Mas para outras pessoas é difícil realmente entender isso. Porque Paulo de Tarso falou lá atrás, numa das cartas dele para os corintianos, os coríntios, ele falou assim: ao homem cabe viver uma só vida, depois dela vem o juízo final. Só que ele não falou que é a vida espiritual. As pessoas não entenderam muito bem isso, muitos. Então as pessoas acham que nós estamos vivendo uma vida só, uma vida carnal. Não, a vida espiritual é única. Nós somos o mesmo desde lá, dos primórdios até hoje. Porém, as vidas físicas são muitas. Que é esse contexto das reencarnações, das várias reencarnações, é esse. É o aprendizado contínuo nosso. Então, eu costumo dizer que a gente nasce uma vez espiritual. Exatamente. E depois você vai trocando de roupa. A roupa. Através das reencarnações. Das reencarnações. E todas elas, objetivo: nos melhorarmos. Sim. Espiritualmente, moralmente, para que o mundo que a gente vive... Kardec falava assim: se você vive num país, aí estava falando de país, em que há crianças passando fome na rua, você deveria ter vergonha e mudar dele. Porque não é concebido isso. Então, para nós espíritas, nós temos uma obrigação muito grande. Coube ao espiritismo falar dessa transição que o mundo vai viver para nós melhorarmos o mundo. E nós somos responsáveis. Quando que isso acontecia? Tem gente dando tudo em qualquer tipo de data e colocando nas costas do Chico Xavier. Ah, o Chico falou que em 2030 o negócio... Ah, não sei o quê. Ah, o Chico falou isso. O Chico falou... Mentira. O Chico não falou a respeito disso. Porque isso não depende de data, depende de nós. Sim. Com esse mundo de guerra que há por aí, nós estamos prontos para ser um país, um planeta já regenerado? Não estamos ainda. Quanto tempo vai levar isso? Nós não sabemos, mas depende de nós. Sim. E muita gente, eu falo disso, nossa senhora, mas quantas críticas eu recebo. Fala assim: você está ficando doido, você é um grãozinho de areia. Mas se todos os grãozinhos de areia pudessem falar e viver a situação, porque não é só falar, é realmente provar isso, viver essas situações, o mundo estaria muito melhor. Sim. Com o descarte de comida nos Estados Unidos, você acabava com a fome no mundo. Com o descarte delas. Não, só o que eles gastam com míssil. Pois é. Nessa guerra mesmo agora aí, quanto custa um míssil? Milhões. Pois é. Milhões. Pois é. Né? Então, só o que se gasta com míssil já dava para alimentar a África, por exemplo, pelo menos. Exatamente. Nós é que vamos fazer. Não, a mudança ela é interior. Todos. Sim. Nós. Não é uma pessoa nem nada. O Gandhi já falava isso lá atrás, né? No século XIX, ele já falava isso. É, Hélio, também tem que ter um outro relato do da gente falando do... olha, por exemplo, quem dá sustentação para a gente também por essas pesquisas, essas coisas? Os grandes homens que tem aí. Então, quando o Benedito esteve em São Paulo, Chico Xavier foi encontrar com ele. Encontrou com ele. Né? Encontrou com ele e conversaram sobre o gado zebu, que o Chico Xavier era representante lá da fazenda. Sim, da fazenda modelo, né? Não, nessa época ele já estava em Uberaba. Uberaba é a capital lá do zebu. Exatamente. Também, né? Exatamente. Então foi sobre essa conversa. E o papo do Chico Xavier foi tão interessante que ele perguntou se o Chico já tinha estado na Índia. Aí o Chico descreveu a cidade do Benerjee, como que era inteirinha a cidade dele, né? Que a capital é Nova Delhi, né? Uhum. Jaipur, parece o nome da cidade assim. E o Benerjee perguntou se já teve na Índia, depois que ele descreveu tudo. Ele falou: como é que você sabe tudo isso? Ele falou: não, Emmanuel me leva desdobrado para ver. E de vez em quando Emmanuel me leva para participar da reunião dos Mahatmas no plano espiritual. Lá no plano espiritual. Aí ele se levanta e beija as mãos de Chico Xavier. Tá vendo? E fala que para participar de uma reunião de Mahatmas, tem que ter sido um Mahatma também. né? Aí fala na plateia, ó, a grande alma que a gente tem nesse país está aqui com vocês agora. Quem conta essa história é o doutor Hernani Guimarães Andrade, que é super respeitado aqui, aqui para todos nós. Pesquisador, né? Espírita. Pesquisador, né? Parapsicólogo também. É parapsicólogo. Parapsicólogo, vários livros. É, então são coisas assim que o Chico Xavier vai dar sustentação para isso, para mostrar. Dúvida. As pesquisas são sérias e estão aí. Tanto que fez questão de visitar o você falou do Chico ser levado nas reuniões de Mahatma, né, no plano espiritual. Eu lembrei de um desdobramento do Chico. Está narrado num dos livros, que agora não lembro qual. O Emmanuel levou o Chico para conhecer o universo. E no meio começou a falar para o Chico: tem essa galáxia, isso e aquilo. Aí o Chico fala para ele assim: Emmanuel, pelo amor de Deus, será que não dá para nós tomar um café com queijo, não? Ele levou o coitado de manhãzinha, né? Não estou aguentando mais. Eu só queria um passeio até a padaria ali e tal, só para tomar um café ali. Então, deixa eu ler aqui a mensagem do Ari Rangel: manda bom dia, família vivenciana. Bom dia, querido Hélio. Certa feita, levaram o Chico Xavier, um menino, levaram ao Chico, né, um menino cego e sem os braços e as pernas. Essa criança falava muitos palavrões para sua mãe, o que causou muita comoção ao Chico e todos à sua volta. Para esclarecê-los, Emmanuel disse que aquele espírito, agora num corpo limitado, havia se suicidado nas últimas 10 reencarnações. Mas por agora, para não mais se matar, ele pedira para vir daquela forma, pontuando que a expiação reencarnatória é exceção. Isto é, quando o espírito, por si mesmo, não consegue evoluir. Exatamente. Pergunta ao Hélio: qual o teor pedagógico da reencarnação na nossa marcha evolutiva? Precisamos realmente sofrer além da conta ou a providência divina nos dá 1000 alternativas? Abraço e bom domingo a todos. Gratidão. Às vezes a gente, que ele põe aqui, é que o sofrimento é uma misericórdia, né? Não é um... Depende do ponto de vista, né? Não é punição, né? Ari, bom dia. Um abraço para você, viu? Fique com Deus aí. Ari, nós falamos aqui, talvez você não tenha... não estava conectado ainda, mas das formas para a redenção do espírito aqui na Terra, né? Uma delas é mudar a forma de vida para aprender e não precisar passar por isso, né? Pelo processo, esse processo mais difícil. Outra dessas questões é aprender com o erro de outros para não fazer igual. Aí, se nessas duas não deu certo, aí sim, se não aprender com esses dois exemplos, aí nós vamos passar realmente por essa situação que você falou, citou aí. E é verdade, várias pessoas reencarnam às vezes com um problema para que ele não cometa de novo, porque ele tentou e não conseguiu acabar com aquilo. Então ele vem com as restrições que o corpo físico oferece para que ele não faça de novo o que ele poderia fazer novamente, para ele não repetir o erro. Isso é uma forma que a espiritualidade procede para que a pessoa realmente passe pelo problema dela, não repita os erros, né? Que nós estamos, conforme eu estava falando aqui com o Rui, nós estamos na história da reencarnação do bate e volta. Vai lá e volta aqui, vai lá e volta aqui. Volta, volta, volta, volta e não acontece nada. Então, nós precisamos aproveitar. A ciência espírita, a ciência do plano espiritual, incentivou a ciência na Terra para que nós vivêssemos mais tempos aqui. Olha, há uns 50 anos atrás, a idade média da morte no Brasil era 60 anos. Hoje, há pessoas aqui com 100 anos vivendo. Então, o plano espiritual proporcionou isso com a ciência da Terra para que nós vivêssemos e aproveitasse mais a nossa reencarnação, aproveitasse mais o nosso tempo aqui na Terra. Então, muitas vezes nós temos que vir com as restrições, essas que você citou, para que nós não cometamos de novo o mesmo erro. Então, é doloroso, é difícil de ver, sim, nós achamos isso também, mas às vezes é necessário que aconteça isso. Vejo também bastante espírita que, quando vê uma pessoa com uma certa deficiência, fala assim: tá vendo? Esse cara aí deve ter sido isso, isso, aquilo e tal. Faz um julgamento, porque nós espíritas somos mestres em julgar pessoas. Alguns nem julgam mais, condena direto. né? Então já melhorou. Quem está julgando já está um pouquinho melhor. Porque antigamente nós já condenávamos. Está vendo só? Olha lá, aquilo lá. E às vezes dá exemplo para os nossos filhos. Está vendo lá aquele menino assim, assim? Cuidado, que você pode nascer de novo daquele jeito lá. Nascer dessa forma. Então, não, nós não devemos julgar. Devemos auxiliar para que ele se melhore. É o que o Chico Xavier fez a vida inteira, né? As pessoas chegavam lá com uma problemática e ele falava o que devia ser feito, como ele agiria nesse caso. E o Chico falava para nós assim, sempre falou, em qualquer situação que você está vivendo, pergunte se fosse Jesus no seu lugar, o que, que ele faria. Né? O Chico era catedrático nisso. Pergunte a Jesus, se fosse ele, o que, que ele faria? E você realmente vai acertar muito bem o que você deve fazer. Né? Isso está faltando em nós hoje, de nós nos questionarmos o que nós devemos fazer. E qual é o espelho nosso para isso? Jesus. Jesus. Né? Quando se pergunta quem é o modelo e guia da humanidade, quando a Kardec pergunta para os espíritos da codificação, eles falam, vide Jesus. Aquele é o modelo. Né? Ah, só comentando que tem um caso também no livro Renúncia, né? Que é o Antero lá de Vila Monte, né? Que é o que também se suicidou e depois volta. Sim. Logo na sequência com várias sequelas. Várias sequelas para ele não fazer de novo. É. Sem para se conter, né? E ele tocava violino com dificuldade, né? E tudo mais, e até. Desencarna ali em eternidade também. Às vezes a gente não entende, né? A gente acha que é castigo de Deus, né? Tem gente que acha que é castigo de Deus, mas é uma redenção, né? É uma redenção. É uma maneira que a espiritualidade vê da pessoa se redimir daquilo, né? Então ele está, na verdade, a gente olha com olhos assim, nossa, que sofrimento, isso e aquilo, mas talvez seja o remédio. Amargo para que a pessoa entenda. Claro que cada caso é um caso, que nem você comentou antes que você tem atenuantes, né? O Jorge sempre fala isso também. Com certeza. E você tem caso que a pessoa não planejou, calculou e executou. Exatamente. Né? Ele fez por problemas psicológicos, psiquiátricos, ou exemplo. Até obsessões e tudo mais, drogas, obsessiva. Né? E tudo é uma mais. Depressão profunda, por exemplo. Atenuantes, né? E às vezes a pessoa trabalhou para a humanidade. Sim. Médicos, cientistas, fez, trabalham para a humanidade. Né? Isso tem um valor no que é o caso espiritual. Santos Dumont. Exatamente. Né? Depois ele volta em campo, né? De Goiacazes, né? Exatamente. Com um dos filhos da família lá da. Do Clóvis Tavares, né? Isso, que escreveu a respeito do Chico, falando muito. Que veio com sequela também. Com Chico, então, assim. Apesar das contribuições que fez para o mundo, porque hoje o avião aproximou muitas pessoas, mas o avião a gente vê o que está acontecendo lá no Oriente Médio também, usando para matar, né? Ou para se defender, ou não sei, né? Mas a gente vê lá na Rússia, Ucrânia também, né? Então, mas ele é usado para aproximar as pessoas, para levar transplante de coração, levar transplante de órgão, levar vacina, levar pessoas, aproximar as pessoas. Então, mas ele teve que, quando reencarnou, ele teve que reparar o erro dele passado, né? E outra coisa, né, Rodrigo? Você falou do avião, de vários inventos que, por exemplo, a internet hoje em dia, né? Olha a utilidade dela, mas e também veio do lado militar. Processado nos Estados Unidos porque vicia as crianças. Mas a internet é o resultado do militar. Foi feito pelos militares. Pelo militar. Então, todos nós temos o livre-arbítrio para usar de uma forma ou de outra. Eu vejo muitos pais, né, porque lá no curso nosso, na faculdade de psicologia, a gente fala lá dos pais que não... Fala dos filhos que não obedecem aos pais. Fulano, você vai ficar uma hora na internet aqui brincando e tal, depois você vai parar e os filhos não obedecem, coisas desse tipo. Mas muitos pais também são omissos, nós vemos isso no dia a dia. Quero ver o jornal, deixa o menino lá, que ele não me atrapalhe aqui. E nós, se fosse no nosso tempo também... O Jorge lá em Patumuté, por exemplo. Cara, se tivesse um joguinho, você não ia usar o celular? Lógico, nós, todos nós, era a mesma coisa. Então, eu vejo que pessoas ficam revivendo o passado. Ah, mas no meu tempo, nossa, é isso, é aquilo. Eu não queria voltar no passado de jeito nenhum. Eu carreguei saco de 60 quilos nas costas, nas vendas que eu trabalhei, nos comércios que eu trabalhei, saco de 60 quilos. Hoje em dia é uma tranquilidade. Você tem embalagem, antigamente. Tem empilhadeira. Tem empilhadeira, né? Tem transpalheteira, tem vários equipamentos que a ciência fez para nós. Sim. Agora, nós temos que saber usar, né? Quem viveu no sertão ali na década de 60, por exemplo, nem banheiro tinha em casa. Pois é. Quem viveu na época dos índios era na casa. Não, então, ou seja, progresso. Então, nesse negócio de também voltar para o passado, não é comigo, não. Uh-uh. Não existe, não. Agora que está melhor mesmo. Hoje em dia é muito melhor. Tudo é muito melhor. Agora, você faz o que você... É livre-arbítrio, né? Deus nos deu o livre-arbítrio. E que a gente pode perder tudo isso, né? Sem dúvida. Podemos perder. É o diz lá o bem-aventurando, os calvos e mansos, que senão herdarão a terra, exatamente, né? Então quem vai ficar na terra com todos esses benefícios que tem? Pois é. É isso que nós estávamos falando aqui, daqueles espíritos renitentes que não conseguem mudar. Eles não vão estar mais entre nós aqui. E nós temos gente próxima de nós que deve acontecer isso. Não estamos julgando nem nada. Mas tem gente que não. Na sala? Lá fora. Não. Aqui em São José, não. Lá em Jacareí que nós temos. Pessoas. Lá em Jacareí. Não, meu. Você vai ver aquele negócio do Tribunal do Crime. Lá no Rio de Janeiro tem muito, né? Nos morros lá no Rio de Janeiro, infelizmente, porque tem muita gente boa, trabalhador naquele meio também. Uhum. Mas também tem aqueles perversos. Essas pessoas estão tendo a chance de se redimir. Ah, mas a criação, a cultura, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, tem pastores evangélicos, mais ainda, pastores evangélicos subindo lá para pregar a doutrina, pregar a lei de Deus com eles. Tem tido oportunidade, sim, todos eles têm tido. Alguns vão presos e lá na cadeia se convertem por conveniência. Depois... depois sai e talvez volte ao crime do mesmo jeito. Tem pessoas assim ainda, muitos. Uhum. É o crime organizado no Brasil, né? Essas facções criminosas aqui, o que eles fazem é brincar de Deus. Eles são deuses. Eles vão lá, eles dão cesta de mantimento para as pessoas carentes, eles fazem isso, fazem aquilo, para que eles sejam endeusados e usam isso em benefício do mal, em benefício próprio. Mal. Então tem pessoas que, infelizmente, não voltarão conosco aqui, quando a Terra tiver já passado por esse processo de evolução que nós estamos indo aí. Agora, nós vamos falar que Deus é injusto por causa disso? Não é Deus, é a própria pessoa. Não tem como associar isso a Deus Criador, o Criador do Universo. Esses dias eu vi uma frase, acho que já falei para o Jorge, inclusive. Preso num carro. No mínimo deve ser, não é protestante, escrito assim: o Criador do Universo precisa de 10% para sobreviver, de dízimo. Não sei quem escreveu a frase, mas achei muito interessante. De analisar Deus, porque as pessoas estão querendo que Deus seja homem. A grande maioria, não, Deus castiga, Deus faz isso. Eles estão trazendo Deus para ser um homem aqui na Terra. Não como um ser, assim, de uma evolução diferente de nós, de um pensamento diferente de nós. As pessoas estão querendo hominizar Deus, muitos deles, muitas pessoas, muitas crenças religiosas, inclusive. Não, se você doar 100, você vai receber 500 em troca. Gente do céu. O que é isso? Nunca aconteceria alguma coisa desse tipo. É conto da China, né? Como é que é a história da China lá? Que isso aqui é alguma coisa. Nossa, isso aqui é um negócio da China. Uhum. Ou seja, um negócio muito bom. A China está passando por cima de todo mundo já com essa história, né? Então, nós temos oportunidades. Todos nós temos. Porque a centelha está lá dentro. Ela está muitas vezes latente lá dentro, esperando que nós dê, que a gente dê oportunidade para que ela se manifeste em nós. Falando daquele tema, só voltando no tema lá das pessoas que tiram a própria vida, tem uma entrevista do Chico para a Hebe Camargo, que eu achei muito legal, né? E tinha mais uma atriz lá da Globo também. Eu lembro. Que ele comenta ao vivo para todo mundo, né? Diz que cada caso é um caso, não dá para generalizar, mas ele fala de cada tipo de problema que uma criança tem. Interrogar, perguntar: por que uma criança vem com tal problema? Por que uma criança vem com tal problema? Deus é injusto, né? Por que a criança nasce com isso? Por que uma criança nasce com uma leucemia já em tenra idade? Ou nasce com... Aí ele vai comentando que, cara, claro, cada caso é um caso. Às vezes vem com um espírito de luz para iluminar toda a família, para a família Exatamente. Inteira provar, passar por um sofrimento e evoluir. Exatamente. Né? A família inteira. E ele aceitou aquele sofrimento sem merecer, sem ter que passar por aquilo. Né? Então você tem em cada caso, né? Mas eu achei muito legal essa entrevista. Não, o Chico, as entrevistas dele são sempre muito instrutivas para nós, todas. Tudo que você vê a respeito do Chico, eu interesso e vou lendo. Né? Então tem casos e casos. Né? Mas é importante assim, a gente ver que todos nós podemos ter essas visões que o Chico passou para nós, da gente interpretar isso ao longo dos nossos dias. Quer dizer, as nossas experiências todas, o Rui, com 200, né? 200 anos, como é que é da fundação daquela casa? 100 anos. 100 anos. 150 anos, já está. E foi lá. O Rui que ajudou. Então, a experiência é importante para nós, mas nós devemos colocar em prática. E eu falo aqui, e falei lá no seminário, da reencarnação, de que adianta a gente saber tudo isso, entender tudo isso, e não colocar em prática no dia a dia, né? Sim. Então, as experiências nossas, os nossos estudos são em benefício, nosso benefício e das pessoas que estão à volta nossa. A gente colocar em prática isso no dia a dia. Não adianta nada a gente conhecer tudo isso. Eu conheço pessoas que falam assim, eu já li as obras básicas, todas elas, 10 vezes cada uma. Tá, e aí? Só isso? É só estudar? Você entendeu? Não, entendi tudo. Mas você pratica isso no dia a dia? Não, aí é diferente. Estou esperando eu aposentar primeiro. Aí aposenta e morre. Não dá tempo. Aí eu falo, meu, mas coloca isso em prática. Você tem tanto conhecimento, então coloca isso na prática. Não. Aí é muito difícil. Então, hoje em dia eu vejo, Rui, Jorge, que as relações sociais hoje é o que tem de mais importante. Você vai procurar trabalho, eu vejo no meu tempo de trabalhava na indústria, meu currículo era assim, eu tenho experiência com isso, e não colocava as relações. Hoje em dia são as relações, porque técnica você aprende dentro de qualquer ambiente de trabalho. Agora as relações sociais não, essa é com você mesmo. Então a importância disso hoje em dia tem feito muita gente ficar isolado, se deprimir, porque não consegue conviver com um grupo de pessoas, com isso, com aquilo. Vejo essa experiência assim com pessoas que vão procurar a Casa da Prece, às vezes, falando da nossa. Eu sou médium, fiz o curso em tal lugar, mas você trabalhou algum? Eu trabalhei nessa casa, aí eu saí e tal, eu trabalhei, né? Então, trabalhou em várias casas e está desempregado, como eles diz lá. Por que será? Será que essas casas estão todas erradas e a pessoa está certa? Então, as relações sociais, todas as casas espíritas, né, são voluntários. Você não paga ninguém na casa espírita. Aliás, a única religião no mundo que os dirigentes não recebem salários é a espírita. Trabalha nas horas de folga. Trabalha nas férias. Tem uma também, que é a Mormon também. Mormon também não recebe. Não recebe. Tem uma concepção bem diferente da nossa, mas também não recebe. Que eu acho super interessante. É Jesus dos últimos dias, né? Porque. Mas é interessante que eles também. Tudo é baseado numa psicografia também que receberam o livro dos Mormons, né? Mormons. Foi um espírito que recebeu. E trouxe, não, é muito interessante. A gente tinha que trazer um mormon aqui para falar sobre essa região. Eu conheço. Vou ver se eu convido um para vir aqui. O Valdecir está fazendo mais uma pergunta. Na opinião de vocês, a reencarnação é mais uma lei da física? Se sim, caberia então a ciência provar e estabelecer essa lei nos livros científicos? Esse tema seria digno de um prêmio Nobel? É o que o Jorge já falou a respeito da ciência. A gente não consegue essa prova cabal, digamos assim. Agora, o renascimento, sim, é ciência. A mulher concebe ali e ela vai evoluindo durante 9 meses e aí vem o nascimento da criança. Porém, isso nós estamos falando do corpo físico. Agora, o espírito, uma vez feita a fecundação, o espírito já está vinculado àquilo que vai acontecer com ele. Então, a ciência espírita fala que nós vamos regredir para que nós tenhamos no nascimento a condição de crianças ainda. Então, o espírito também vive essa fase. Agora, como que se prova isso? Se prova através de relatos, através de entrevistas, através de pesquisas. Agora, a ciência, conforme nós concebemos aqui na Terra, não existe isso. Ela nunca conseguiu falar. E isso, agora, os cientistas que nós conhecemos do meio já provaram para nós que várias crianças, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de gênios precoces. Crianças que tocam piano sem nunca ter visto um piano na idade de 3 anos e tocam obras de nomes renomados do passado. Quem será que ensinou isso para essa criança? Nós cremos que ele já veio com isso do plano espiritual. Ele já foi um pianista, por exemplo, e agora ele revive a experiência de novo executar um trabalho de pianista. Várias situações, nós temos vários casos, como o Jorge falou do Dr. Banerjee, da Índia, o Ian Stevenson relata 20 casos nesse livro, que eu sugiro que as pessoas leiam a respeito. 20 casos que sugerem a reencarnação. E ele fala de fatos, de dados, que é incontestável que seja realmente, que não seja realmente uma reencarnação desse ou daquele, em muitos casos. Agora, se a gente for atrás da ciência. No tempo que nós vivemos, a ciência não vai falar a respeito disso, com certeza. A Leia Freire está falando aqui, reencarnação. A Yolanda já falou, até lembrando aqui também do Dr. Alberto Fiorini, que já esteve aqui com a gente, João Alberto Fiorini também, que tem estudo de casos de reencarnação. O Zezão. Inclusive, ele foi muitas vezes encontrar com o Dr. Hernani Guimarães Andrade, né? A Leia está falando aqui, a reencarnação é incontestável para nós, mas precisamos valorizar o tempo e a vida, semeando e praticando o bem, sendo um vagalume da luz do Cristo. O caminho é estreito, mas o Senhor nos fortalece. O Forcato está dizendo aqui, esse é um dos programas mais elucidativos. Um grande abraço, Forcato, tudo de bom para você. A Yolanda está dizendo, Humberto de Campos narra o caso de um advogado que abusou da inteligência para lesar clientes. Reencarnou em Uberaba com a cabeça extremamente grande. Vivia pedindo nas ruas. O corpo não se desenvolveu. Aqui também a Yolanda mais uma vez está desenvolveu, né? Cleia, amiga do Vivência, conheceu e conviveu com ele, né? Ela não colocou o nome, ela falou a Cleia. Né? E nós temos o caso também, Jorge, do Mussolini lá no Hospital do Fogo Selvagem, o Zezão, lá, né? Esse caso é um caso emblemático para mim de reencarnações. Você conheceu ele? Eu também o conheci. Também. Era bastante gente que visitou Uberaba, foi visitar o Hospital do Pênfigo e ali viu esse homem lá. Ele andava sempre de costas, né? Fausto. Andava em Fausto. E a dona Aparecida comigo, pessoalmente. Ela falou para mim, esse aqui o Chico Xavier teve aqui comigo, e o Chico visitava muito lá ela. E o Chico Xavier falou que esse aqui é Benito Mussolini reencarnado. Ou seja, por tudo que ele fez lá na Segunda Guerra Mundial, né? E agora ele está aqui cumprindo essa etapa dele. Acho que foi o único dia que ele andou normalmente, foi o dia que a dona Aparecida desencarnou. O Fiorini fez um estudo sobre isso, né? Ele tem até um livro que ele deu pra gente. O Alberto. Aí, ó. Aí, pra quem não conhece, tá aí na tela aí o Zezão. O Zezão, tá aí, ó. E ele voltando de trás, ó, andando de costa. Andando de costa e impressionante. Isso lá na. Foi uma entrevista que ela deu, né, a dona Cida, Aparecida, e aí gravou ele entrando e ela pedindo pra ele voltar. E aí ele, quer dizer, ele sai. Aí ele só anda, ele anda de costa aí, né? Legal, né? Então são casos assim que a gente conviveu. É o pessoal lá do Canal Espírita que divulgou. Rodrigo, vamos fazer um intervalinho aí? Vamos. Só comentando aqui também, a Valdeci já fez a pergunta, né? Você já fez a pergunta. A Leia entrou aqui também. Eu não sei se ela falou a mesma coisa, eu falei. Você já falou da Leia? Uhum, tá. Falei. A Yolanda também comentou de Humberto de Campos. Isso também já falou, né? E a gente tem no WhatsApp, entrou aqui a Mônica mandando bom dia e deixou uma pergunta, né? A gente volta com ela depois do intervalo, né? Mas ela fala que no campo da ciência, na área da medicina, tem um movimento bem estruturado, que é a AME, né? A Associação Médico Espírita, teve aqui também o Alexandre, né? O Dr. Alexandre Serafim. pesquisa aqui sobre Alexandre Serafim para você achar a entrevista dele. E no campo da psicologia, há algum movimento nesse sentido de olhar a integridade da experiência da vida? Infelizmente, eu estudo psicologia, né? É. Infelizmente, a área de psicologia, claro, com exceções, mas não acredita. Porque eu tive vários mestres de psicologia aqui em Jacareí, ali em Jacareí, na Grande Jacareí, e agora lá em Poços de Caldas. Então a gente vê a visão de cada um, né? Eu tive uma que, se eu contar, as pessoas quase nem acreditam do que ela me falou. Ela veio substituir uma professora que ficou grávida, ela veio substituir na faculdade de Jacareí. E aí eu aproveitei, ela era mestre da área de psicologia e tal, e eu tive uma conversa particular com ela, que nós falávamos muito pessoas que tendentes a suicídio. E falamos lá do mês que a gente faz uma campanha tal, tal, para elucidar esse caso. E eu perguntei para ela como é que ela era psicóloga clínica, ou seja, ela, além de dar aula, ela tinha a clínica dela. Como é que ela trabalha nesse caso? Como é que ela orienta? Ela falou assim: sabe como é que eu oriento, Hélio? É assim, eu não misturo nada que seja religioso com a psicologia. Ela falou, e o conselho de psicologia, né, ele fala isso para nós, para a gente não entrar com religião no tratamento de outras pessoas. Tá. E aí, como é que funciona? Ela falou assim: quando chega uma pessoa tendente ao suicídio, que a gente faz vários trabalhos falando da valorização da vida, etc e tal, mas pelo lado científico, eu falo para ela assim, é quando ela chega numa etapa assim, aí eu falo para ela: procure uma boa funerária para você. Eu achei isso um absurdo. Um absurdo. Aí eu comentei com ela, falei: mas a senhora tem coragem de falar isso para uma pessoa? Eu falei assim: como assim coragem, Hélio? O que que é coragem para você? Coragem de dar um conselho desse para uma pessoa que está passando por uma problemática dessa. Aí ela falou: não, a gente tem que separar as coisas, as devidas coisas. Eu falei: o que que é a morte para a senhora, então? O que que é a morte desse jeito que a senhora está falando aqui? Ela falou assim: é a morte. Morreu, acabou. Então eu fiquei intrigado com aquilo e fui conversar com mais professores meus, pessoas que estão ali instruindo várias. A minha turma tem 40 pessoas, tinha 40 pessoas aqui em Jacareí, dois homens e o resto tudo mulher. Sensibilidade da mulher para psicologia. E aí eu conversei com outras pessoas, e com várias delas conversei, eu falei: essa mulher está ficando louca de fazer um negócio desse. Então, graças a Deus, que não é, que isso é exceção dentro do meio. Mas crer realmente conforme nós falamos aqui, não. Sabe qual é o problema dos psicólogos? Sabe, na minha... Eu tenho uma crítica forte aos psicólogos. Porque é o seguinte, eles não conseguem separar a profissão da vida pessoal. Eles começam a trazer a profissão deles para a vida pessoal e acham que tem que ser psicólogo 100% do tempo. Então, quando senta aí um psicólogo aqui para conversar com a gente sabe que é espírita, ele não consegue separar e falar: ó, agora eu sou a pessoa física, estou aqui falando como espírita. Porque a gente sabe que é espírita. Uhum. E aí ele fala: não pode misturar as coisas. Eu falei: olha, você não está no consultório, gente. Você tá aqui fora do consultório. Num programa espírita. Dentro, né, do consultório, você tem que respeitar o paciente, respeitar a religião dele, como fora do consultório você também precisa a mesma respeitar. Coisa. Mas não quer dizer que, se você se posicionar e dizer: olha, eu sou espírita, você não está desrespeitando ninguém. Você não está desrespeitando dúvida. Só porque católico ou protestante ou outro tem preconceito contra a nossa religião. Se dizer espírita, você não está desrespeitando a outra religião. Então, assim, eu acho que quem define as regras lá no conselho, Regional de Psicologia, não é perfeito. Tem homem, né? Como qualquer lei não é perfeita. Né? Então, eu acho que precisa, vocês, como psicólogos, precisa questionar eles lá em cima e falar: olha, eu tenho que ter liberdade para dentro do consultório falar qual é a minha religião, pelo menos. Né? Eu não tenho que ter. Não é um desrespeito, claro, a ninguém posicionar a minha religião. O espírito não quer convencer ninguém a ser espírito. Não. Nós espíritos não ficamos pregando que deve ser. Não. As nem religiões... é esse o objetivo. Não é o objetivo. O objetivo é o ser. É a liberdade. É claro. E outra coisa, Rodrigo, liberdade de expressão. Você falou do psicólogo, mas eu vejo esses arquétipos em todos os tipos de pessoas. Por exemplo, no tempo que eu trabalhava em fábrica ainda, né, eu tive muitas experiências dentro de fábrica, trabalhei quase 40 anos dentro da indústria. Então eu via os arquétipos montados, cada pessoa, o cara é supervisor de fábrica, é um gerente de fábrica, daí tem uma postura. Na casa dele, ele tem outra postura. Então, no ambiente fora, é outra postura. Ele não é o mesmo, eu não sei as como máscaras, é que pessoa, né? As máscaras, não consegue viver, a pessoa não consegue viver dessa forma. Uhum. Lá dentro da fábrica, ele não pode conversar com o operador de máquina. O que é isso? Uhum. São gente igualzinha, todos nós somos iguais, todos nós. Tem a diferença cultural, a diferença disso, a diferença daquilo, a diferença financeira em coisas assim, mas nós somos os mesmos. Então eu tinha assim, bastante gente que gostava de conversar comigo, porque eu sou desse jeito. Eu sou aqui o mesmo que eu sou lá na Casa Espírita, que eu sou lá em casa, eu sou igual. Porque é muito mais fácil viver desse Sim. jeito do que você criar essas máscaras, esses arquétipos no dia a dia. Não, aqui eu não posso falar disso, psicólogo. Aqui eu não posso falar que eu sou isso, que eu... Cara, que bobagem. Não, mas é interessante, velho, que eu muitas vezes fui procurado por pessoas por causa de ser espírita. Eu também. Eu também. Comigo e eu pergunto, mas por que você está me procurando? Não, porque o espírito ele ouve, o espírito tem uma outra compreensão da vida, e o espírito é muito mais gente. Eu era professor, o que eu era procurado por alunos para querer. Eu falava, pô, pera, mas eu sou espírita. Não, mas é por isso mesmo que eu quero conversar com o senhor. Bom, nós vamos para o intervalo, depois eu quero contar um casinho aqui de escola também. Então, lembra do caso, hein? Lembro, não, pode deixar. No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Nós vamos colocar aqui o nosso momento Gigavale, que é o Doces Reencontros. Aí o Hélio comenta pra gente. Doces Reencontros. Verdadeiramente, vivemos tempos novos sobre a face da Terra. Tempos em que a cada dia nos deparamos com seres especiais reencarnados entre nós. Não importa a raça, a nacionalidade, o credo religioso ou crença alguma. Eles são especiais. Trazem conceitos espiritualizados a respeito da vida, do mundo, do destino final das criaturas de Deus. Contou-nos uma amiga que sua filha, na inocência dos seus 3 anos de idade, certa noite aconchegou-se na cama ao seu lado. Em verdade, toda noite era assim. A menina vinha para sua cama e ali se deitava por alguns minutos antes de se encaminhar para o próprio berço. Nesses momentos, contou-nos a mãe, era que os diálogos sempre interessantes aconteciam. Alguns que a surpreendiam sobremaneira. Era como se aquela criança que trazia o azul do céu em 2 joias brilhantes na face se pusesse a pensar, mergulhando na doçura e na sabedoria de um passado intensamente vivido. Mamãe, antes de eu nascer eu era anjinho? A mãe ficou a imaginar como deveria responder e resolveu adentrar no clima da inocência infantil concordando. E antes de você ser mamãe, onde você morava? Pacientemente, alongando o diálogo, a mãe respondeu que morava com seus pais, avós da pequena. Enriqueceu com detalhes, dizendo da casa grande de janelas azuis, o imenso jardim em outra cidade bem longe. Mas, mamãe, e antes de você ser filha do vovô e da vovó, você era anjinho como eu, né? Acho que sim, foi a resposta breve daquela jovem, que ficou a cogitar aonde iria parar aquele raciocínio todo. Então a garotinha desatou a falar. Pois é, mamãe, você estava no céu junto comigo. Aí você nasceu e eu fiquei lá. Depois, papai do céu falou para eu escolher minha mamãe. E eu escolhi você. Viu? Agora estamos juntas de novo. A conversa parou. Os olhos da mãe se transformaram em pérolas de luz e 2 lágrimas brilharam, rolando pela face. Ela estreitou seu tesouro junto ao coração. E enquanto a pequena se acomodava para o sono, ela se pôs a pensar. Quantos filósofos se detêm anos a estudar os mistérios da vida que nunca morre, da vida que se repete na Terra, no espaço, em outros mundos. Estudam a doutrina secreta dos hindus, egípcios, gregos, para encontrarem essas verdades que até hoje muitos homens não admitem, considerando simples tolices. No entanto, a sua pequerrucha, na extraordinária sabedoria de um espírito milenar revestido de carne, ali, descontraída e singelamente, sintetizara a trajetória de dois espíritos que se amam. Dois espíritos que possivelmente estabeleceram laços de afeto há milênios e se propuseram a prosseguir na conquista do progresso, assim, lado a lado. Ora como mãe e filha, ora, quem sabe como. O maior sábio que já visitou a Terra ensinou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, eis aqui, lhes disse, minha mãe e meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Estabeleceu ali a grande verdade de que todos somos uma grande e só família, a família universal. Vamos estreitando laços, estabelecendo pontes de amor e nos reencontrando aqui, nesta vida, acolá, na espiritualidade e outra vez mais. Pensemos nisso. Quantos reencontros estamos tendo nesta vida? Hélio, o que você poderia falar dessa mensagem? Que mensagem linda, né? Primeiro, linda. É verdade, a reencarnação é uma forma que nós conseguimos, nós espíritas principalmente, conseguimos ver de uma forma simples, não é? E o que essa menina falou para a mãe é o que os filósofos, os cientistas no mundo inteiro estão tentando traduzir para nós e às vezes não conseguem, para a grande massa não conseguem. Então, realmente, os reencontros, os encontros, nós estamos tendo através das reencarnações de várias vidas. Nós combinamos lá no plano espiritual de renascer filho de fulano, de ciclano, vamos tocar a vida dessa forma, e quando chegamos aqui, muitas vezes nós esquecemos de tudo isso. Mas existe também uma minoria de pessoas que interpreta esses pensamentos, essas colocações que nós fizemos aqui ao longo do programa, e sentem realmente que reencontrou fulano, reencontrou ciclano, o amigo que é mais do que um irmão para ele. E ele finaliza falando de Jesus, né? Quem são minha mãe e quem são meus irmãos, né? É a universalidade do pensamento espírita. Todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus. Ou seja, todos merecem de nós o mesmo apreço que nós temos com os familiares que estão dentro do nosso lar. É muito legal essa mensagem, muito bacana, viu? E interpreta o que nós estamos falando aqui com simplicidade, né? Nós estamos tentando explicar aqui através da ciência, das várias perguntas que vieram, e para nós não tem necessidade da ciência, nós entendemos dessa forma também. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Oferecimento de WS Festas Embalagens, né? Estamos agora no momento dos aniversariantes da semana. Ui! Trindade Paulo de Tarso, que a partir de ontem já tem um novo presidente lá na casa, que é o Denner. Então nós vamos falar sobre os aniversariantes. No dia 30, a Bruna do Nascimento. Também no dia 30, a Maria Helena Ribeiro. E no dia 31, a Karine Farnetti, Tani, lá da Fraternidade Paulo de Tarso. Aqui nós temos a Silvana Oliveira, faz aniversário dia 31. Quem faz aniversário também hoje, né? Quem faz aniversário é a mãe da Elza, a dona Itico, 98 anos. Puxa, da Elza Saito, né? E o Marcinho, genro da Eli, faz dia 4 de abril. E também lembrando que dia 2 de abril nós temos a data, aniversário de nascimento do grande Chico Xavier. Né? Dia 2 de abril. Então, o programa Vivência Espírita deseja tudo de bom para todos vocês, os que estão encarnados e os que estão também desencarnados. Legal. Vamos lá pro sorteio? Uhum. Tô preparando aqui o sorteio também, vou colocar os nomes aqui. Vamos lá, então. Vai sortear qual primeiro? Não sei, quiser. Tá, então vamos lá. Com oferecimento da livraria Casa do Caminho, né? Vai sortear o quê? É, vamos sortear os livros primeiro. Primeiro os livros, né? O livro, né? É. Então, colocar aqui, só colocar aqui contagem regressiva. Esperar aqui por vírgula também. E então, o livro, né? Então, Rufe os Tambores. Hoje a gente tá sem o... Os tambores aqui. Mas vamos aqui... Peraí, deixa eu colocar aqui na... Os tambores de Angola. Deixa eu colocar aqui também, para o pessoal ver. Eu acho que eu vou conseguir colocar os tambores, sim. Vamos lá. Esses dois tambores... Só precisa apertar o sortear, né? Senão não vai. Olha lá. Então. Vamos ver. É um, né? Uma pessoa. Vamos lá. Fabiana Kraus. Uhum. Fabiana Kraus ganhou o livro Contos e Causos, né? Quer mostrar aí o livro aí, Jorge? Opa. Tá, Fabiana Kraus. Colocar aqui também. Agora eu vou preparar aqui. Pedi pro Tião escrever o nome dela aí para me ajudar. Agora vamos então pro sorteio do bingo, né? Pessoal que ligou, são quantos que a gente vai sortear? Dois quantos, mesmo. Quantos convites? São dois, né? Dois. Dois. Um e um. São dois convites. Pera aí. Só não pode ser mãe e filha, certo? Pode repetir? A Fabiana Kraus também está aqui na lista. Claro, claro então que tá pode. Tá bom. Quero ver quem ia falar ao vivo que não, né? Não, mas se ela mandou dizendo que quer participar dos dois, também tem que ser nos dois. Também, né? Eu também concordo. Vamos lá, então. Vou colocar lá. Vamos ver. Ó, Rufe os Tambores, né? De novo. Vamos lá. Só porque você falou, tá vendo? Nossa, deu ela de novo? É. Ela e o Afonso. É. Ah, são dois. São dois. É. Rapaz, pode. E aonde que vai pedir pegar? Ó. Oh, tá com sorte. Na loteria, a Fabiana e o. E o Afonso. Afonso me procurar lá. E busca o livro lá contigo também, né? É? E leva o livro dela, pode então. Leva o livro, porque a Fabiana ganhou o livro. Já leva. Já leva. Da Fabiana. É, já leva o livro também, pô. E o Afonso. Tudo bem, a gente leva, entrega o livro para ela lá na, bingo. No bingo. Você pode até sortear a partir das duas horas. A partir das 14 horas. Se ela acertar uma quinzena, é isso. Se ela acertar a quinzena, ela leva o livro, é isso. Então vou voltar então. Hélio, conta então, a história pra gente. Tava falando depois bastante. A gente volta com a imagem do final aqui. No finalzinho a gente apresenta a imagem. Você faz a pressa. Conta a história pra gente. Então, nós estávamos falando aqui de conhecimento, de escolas e etc. Né? Eu fazia uma pós-graduação lá em Goiânia, lá na Universidade Salgado de Oliveira. Era docência universitária que eu fazia, fiz. E lá tinha vários professores e tal, e tinha uma professora chamada Rosa. Ela era a professora favorita minha, porque ela gostava de vestir como indiana, aqueles vestidos compridos, todo estampado e tal. E ela era meio rejeitada pelo grande público lá. E eu tinha um apreço muito grande por ela, porque a gente batia muito papo e eu via a experiência que ela tinha. Ela era antropóloga também. E um dia ela me convidou para uma aula inaugural de uma turma que ia começar outra matéria lá. Explica aí o que é antropóloga também, pessoal. É, ela é pesquisadora, né? De tempos, Enfim, ela tinha um conhecimento muito grande. Ela era muito chegada a tribos indígenas. Lá em Goiás, naquele tempo, ainda tinha no interior bastante tribo indígena. Deve ter até hoje, claro. E ela visitava essas tribos no estudo dela, no trabalho dela. Então, ela tinha uma técnica de ensino bem diferente dos padrões normais de um curso de pós-graduação, né? Então, um dia ela me convidou se eu gostaria de participar com ela, de ir com ela numa aula inaugural da universidade lá. E eu fiquei meio relutante em ir. Eu falei, mas o que nós vamos falar lá, Rosa? Não, nós vamos falar de relações humanas e tal. Nós vamos falar de casos, assim, que você tem bastante, falou para mim, você pode contar seus casos lá. Eu falei, olha, não tem... Não, vamos lá. Era um sábado, a aula de manhã. Aí eu fui preparado, né? E é um anfiteatro, né, em auditório e tal, e nós dois entramos e tal, e muita gente, eram três turmas juntas lá. E ela, antes da gente entrar, falou para mim, Hélio, você vai ter vários tipos de pergunta. Você responde à sua maneira, e se você achar que eu devo participar, você me chama e a gente fala juntos. Tá bom. E entramos no anfiteatro lá. E ali ela contou um caso. Ela era professora responsável, ela contou um caso que eu aprendi para mim e fui contar o meu. O dela foi assim, ela falou assim, pessoal, vocês conhecem alguma comunidade indígena e coisa desse tipo? Aí ninguém, né? Tudo molecada ainda, né? Não conhecemos. Ela falou assim, eu vou contar uma coisa para vocês aprenderem, que eu tenho certeza que vocês não sabem. Vocês sabem por na televisão, documentários, e o índio machuca, corta e coisa desse tipo com qualquer instrumento, ele vai lá e pega um punhado de terra e põe em cima do machucado. Os cientistas olham aquilo e falam, nossa, mas o que é isso? Você pode pegar uma contaminação braba e coisa desse tipo. Então ela falou assim, vocês sabem por que o índio faz isso? Qual é o pensamento dele? Ninguém sabia, né? Muito menos eu também. Aí, não, ela falou assim, eu vou explicar para vocês. O índio considera a terra, o planeta Terra, como mãe. Qual é a mãe que faz mal para o filho? Nenhuma. E o índio tem isso na mente dele. A terra é mãe. Então eu vou pegar um punhado da minha mãe e vou pôr aqui no meu machucado. E eles saram. Porque o pensamento deles, olha a visão da fé. O pensamento deles, eles nem sabem que isso é fé, não. Mas eles creem que a mãe não vai fazer mal para o filho. Então eu vou pôr a terra, que a terra vai me curar. E cicatriza mesmo aqui, ó, todo mundo. E na frente, sem nenhum preconceito, japonesada, uns japoneses ali, estudante. E eu sei que eles gostam de perguntar para caramba, né? Dei aula para cá também. Então chegou minha fala. E eu fui falar que as sociedades, como é a mudança sociedade no mundo. E uma mocinha, levantou a mão e falou assim, eu não acredito que a sociedade muda. Goiânia, ela tem uma praça, chama Praça Cívica, tem os três poderes ali, porque o governo de Goiás está ali nesse lugar. Então você tem a prefeitura, você tem a Câmara dos Deputados, isso, lá. E ali é uma praça enorme e tem um museu. E ali é ponto de encontro, é uma praça enorme, então tem música lá, tem teatro, tem coisas desse tipo. Eu falei, então você acha que a sociedade não muda? Não, sociedade dificilmente, não muda, quase não muda, falou para mim, é uma moça ainda. Eu falei para ela, eu vou dar uma lição nessa moça, que ela não vai esquecer, mas com amor. Eu vou dar uma lição que ela vai ficar nas quatro reencarnações próximas dela, ela vai lembrar disso. Eu falei, então não muda, não muda. Eu falei, tá bom, então amanhã é domingo, não é? Vamos lá na Praça Cívica para nós comprarmos dois escravos lá? Eu compro uma escrava para mim, para me levar para minha casa, e você compra um escravo daqueles sexualmente, no tempo lá que eles faziam as multiplicações lá dos filhos. Vamos fazer isso? Ela falou, como assim? Você está falando que a sociedade não muda, então nós temos escravidão até hoje, aqui no Brasil. Não, mas não é bem assim. Não, você falou que a sociedade não muda. Ela levantou e foi embora. Saiu da sala. Falei, deixa ela aprender. Eu falando das organizações nossas, da maçonaria, do Lions, do Rotary, que ajuda pessoas, fazem campanhas para auxílio de pessoas. E ela falando que não tinha, que a sociedade não muda, não. Aqui é tudo igual. Falei, então vamos comprar escravo amanhã, já que não muda, deve ter escravidão até hoje, aqui no Brasil. É. Então, às vezes, o aprendizado nosso passa por essas situações nossas, para a gente ter. Essa história da terra, da professora Rosa, eu nunca mais esqueci. que o índio tem uma convicção tão grande que a mãe é terra. Então a terra tem que curar as pessoas, né? Nós não vivemos isso no dia a dia, mas é uma experiência tanto para mim, né, de saber dessas coisas, né? Tem pessoas que passam por um aprendizado, mas não retém aquilo que aprendeu. Sim. Acha que não tem importância nenhuma, né? Hoje em dia a gente vê muito na sala de aula, Rui. Você está falando alguma coisa, o cara está lá no WhatsApp, está olhando para ver se realmente aquilo, ou no chat GPT, ali olhando se aquilo que você está falando é verdadeiro ou não. Eu estava falando isso, contando uma história do Einstein. Hoje é um desafio, hein? É desafio. Escola, na sala de aula, hoje é um desafio. Eu não dou aula, mas eu estou junto ali e eu vejo, né? Eu estava falando num trabalho lá a respeito do Einstein. Na Segunda Guerra Mundial, o Einstein foi chamado para endossar a bomba atômica. O Einstein. E ele era aquele cara extrovertido, que tinha o jeitão dele, aquele cabelo horroroso, aquelas roupas horrorosas dele. E ele foi convidado, e o presidente dos Estados Unidos foi chamado na mesma reunião para ele falar se sim ou não, se ia em frente ou não. E o Einstein estava lá para dar o aval. Quando ele entrou na sala, ele viu o Einstein, primeira coisa que ele fez, chamou o assessor dele e falou: tira esse homem daqui de dentro. Pode pôr esse homem para fora. Isso aqui não é jeito de vir numa reunião com o presidente dos Estados Unidos. Não. E era o Einstein. Uhum. Então eu falo para as pessoas, essa pessoa esotérica, que é cheia de coisa, assim, é mal visto pela sociedade hoje em dia. Então, o Einstein ia sendo colocado para fora da reunião e ele é que ia endossar cientificamente. Então é assim, a gente vai aprendendo. E no final ele não endossou, né? Uhum. Ele não foi a favor. Ele falava que o estudo que precisava prosseguir um tempo mais, mas não tinha tempo, né? Tanto que ele não participou do projeto Manhattan, e quem fez foi o Eisenhower, né? Que aí pegaram todos os projetos deles e fizeram, e ele não foi a favor. No dia que eu fui falar disso, eu coloquei a teoria lá da relatividade do tempo e do espaço lá, né? E igual a MC ao quadrado. Perguntei, alguém sabe o que é isso? Ninguém na sala sabia. Ninguém. Só a professora que falou assim, eu sei o que é mais ou menos. O que é isso aqui? Então, o conhecimento hoje em dia, ele está, infelizmente, a energia. E pra gente é tudo a ver, né? Porque isso é vibração, né? Energia igual a massa vezes aceleração ao quadrado, pois, né? É. Então, ele fala, se comporta como energia ou como partícula. E as más línguas da feminilidade falam que quem fez aquilo não foi ele, foi a mulher dele. É, não duvido. Quem desenvolveu foi a mulher dele, não foi ele nada. É igual a Pierre lá de Marie-Pierre. Marie Curie. E o Pierre é o marido dela. Isso, né? Marido. Que o marido ganhou o prêmio Nobel. Aí depois descobriu que era ela que tinha identificado toda a história do raio-x. O rádio, né? A propriedade rádio, o átomo, né? Na tabela periódica. E aí depois deram para ela também o prêmio Nobel. Né? Foram os dois que ganharam. Uhum. Pessoal, vamos encerrando? E eram simpatizantes ao espiritismo. Uhum. Simpatizante ao espiritismo também. Tem um vídeo aí no vamos aí pro momento. Faltou a hora da dica, né? Vamos lá. Ah, legal. A dica do livro. Então é hora da dica, Hélio. Então, que dica que você pode dar aí do... Eu já dei uma aqui, que foi o filme da rádio, né? Eu vou pegar o nome aqui. Tá. Eu vou indicar o livro do Jorge, Contos e Causas, porque eu já li esse livro lá eu peguei esse livro lá no dia do lançamento dele. Meu, é muito interessante. Mostra aí, Jorge. Esse livro é espetacular. Eu sabia que o Tião ia saber. É Radioactivity. Radioactivity é o nome do filme lá na Netflix. Esse livro aqui, ele é espetacular, é um livro muito, de muito humor, muito, porque as pessoas acham que o médium, que o espírita anda de cabeça baixa, nada disso. Uhum. O espírita é alegre por natureza, porque ele sabe que tem uma outra vida, que nós vamos viver, que nós não morremos. Isso é muito importante nas nossas vidas, saber que nós transferimos desse plano para o próximo. E o livro fala muito. Um caso muito engraçado que eu acho é quando você foi fazer a palestra lá no Nordeste. Uhum. E o cara não sabia, a pessoa não conseguia lembrar seu nome, lembra disso? Uhum. Chamava Geraldo, né? É. Não, Geraldo, não, ele chama, na verdade ele chama Jorge, mas é tudo com G mesmo. Então, tem histórias hilárias nesse livro. Eu recomendo, que é muito legal, viu, Rodrigo? Esse é meu irmão, tá aqui meu irmão. Aqui então, meu irmão vai chegar. Então, bem-vindos, meu irmão. Bem-vindo, bem-vindo aí, meu irmão. Uhum. E no final, o Geraldo. Então, obrigado, Geraldo. Tá ali. Ai, Deus do céu. Não, então, é que é dos fiotes também, né? Também. Muito bom, muito bom mesmo. É, eu vou colocar o link para vocês aqui do livro, tá? Contos e Causas do Imaginário à Realidade. Tá, hoje está disponível somente para Kindle, né? Para a alegria do Jorge, na Amazon. Então só quem tem Kindle vai ter o livro. Não, mas é só ligar pra gente que a gente só ligar, tem que livro pra caramba, vira aí. Esse livro tem muito. Lá na Casa da Prece nós temos ele também, viu? Na minha editora também tem. Então você pode fazer o seguinte, você pode entrar no nosso WhatsApp, entra aí, zap, peraí, vou colocar aqui, opa, zap.vivenciaespirita.org. Se quiser, entre no nosso WhatsApp e peça o livro lá no grupo que o Jorge manda pra vocês o endereço, tudo certinho, manda a conta, Pix e tudo mais pra vocês. Que, lembrando que 100% do dinheiro arrecadado nesse livro é em prol da Ana, na casa da Marcela, né? E lá na Casa da Prece nós temos esse livro que o Jorge doou para nós vários, e a gente vende também e reverte em prol da Casa da Prece, para aqueles que estão mais perto de nós aqui. Legal. Então vamos lá para inteligência artificial. A imagem foi criada pela inteligência artificial. Então tá aí atrás. O que você achou, Hélio? Espetacular. Espetacular. Bonito demais. E ele mostra... A subida aí, a descida e a subida, reencarnando, né? E lá no fundo, o sol... É, mostrando para nós que existe algo além dessa montanha aí, né? Então vocês não estão conseguindo ver direito, então entre aí no nosso Instagram, Vivência Espírita Tudo Junto, a imagem já está lá, entre lá e clique em salvar, né? Clique em seguir a gente também lá no Instagram do Vivência Espírita. Vocês podem já ver, a imagem já foi postada lá, tá? É, deixa a imagem aí que ficou muito legal. Ficou legal, aqui, ficou bonita. Ficou legal. Então eu quero agradecer a presença de todos vocês, comentar aqui o resultado da enquete. O resultado aqui da enquete que a gente colocou. Você acredita que o sofrimento na Terra é a única forma garantida de evoluirmos espiritualmente? Então, houve 87 votos e 33% falaram que sim, que acham que o sofrimento é a única forma garantida, e 67% falaram que não. Que não acredita que é a única forma garantida de evoluirmos espiritualmente na Terra. Então a gente já deixa aqui o agradecimento. Vocês estão vendo o Silvio lá atrás? Dá um tchauzinho aí, Silvio. Tião também, todo mundo lá fora. Então a gente agradece a participação de todos vocês. E quem comentou, a gente pede desculpa não ter lido todas as mensagens, mas deixa o convite para vocês no próximo domingo, às 8 horas da manhã, aqui conosco. Jorge? Muito obrigado a todos também pela participação, entrar suas colocações, muito legal aí. Multipliquem aí, por favor, né? Compartilhem o nosso YouTube, dê um like aí, por favor, que ajuda a gente. E nós vamos encerrando aqui, como sempre, com a mensagem do livro Palavras de Luz, de Chico Xavier e Emmanuel. A mensagem do dia 29 de março diz o seguinte: todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. E todos somos afetados por essas mesmas formas, nascidas nos cérebros alheios. No livro Pensamento e Vida, capítulo 9, Sugestão. Rui, quem nós teremos na próxima semana? Nós vamos ter o Mário Vinhas falando sobre a Semana Santa na visão espírita. E eu quero dizer também para a Fernanda Crasso para pegar o livro comigo lá no bingo e também me procurar para o ingresso. E o Afonso também me procure, e a Vera Parodi, né, que ganhou também no domingo passado, para me procurar para a gente dar para ela o convite para ela entrar na APVE. Legal. Hélio, suas conclusões final, meu irmão, e uma prece de encerramento para a gente, por favor. Maravilha. Eu espero que esse 67% aí, que foi a maioria, tenha ouvido o programa e convencido que nós não estamos aqui para sofrer, né? Então eu agradeço aos irmãos que nos ouviram, que estão conosco, acompanhando. Agradeço o pessoal aqui da rádio, que sempre nos dá a oportunidade de falarmos de alguns temas aqui da doutrina espírita, consoladora nos nossos dias. E eu espero que todos tenham aproveitado os nossos momentos aqui, as nossas histórias, os nossos esclarecimentos, e que levem pela vida. Conforme eu falei, o importante é viver todos os momentos para assimilarmos aquilo que o Senhor nos reserva sempre. Muito obrigado, bom dia a todos. Nós vamos para a prece agora, né, Rui, Jorge? Sim. Então vamos elevar os nossos pensamentos, nos desligar temporariamente dos nossos problemas cotidianos, nas nossas... os nossos problemas de todos os dias, e elevar o pensamento buscando ao Mestre Jesus, colocar Ele nesse momento em nossas vidas, dentro de nós, para nos melhorarmos todos os dias da condição que nós nos encontramos. Muitos de nós estão procurando a paz nesses dias tumultuados que vivemos, tantas guerras, tantos sofrimentos, tantas dores. Nós vamos encontrá-lo e encontrar a paz junto com eles nas nossas caridades, naqueles momentos que nós nos dedicamos àqueles que estão passando pelas provas e pelas expiações muito mais doloridas do que as nossas. E nesses momentos nós esquecemos um pouco dos nossos dissabores, das nossas dúvidas, para auxiliarmos aqueles que estão necessitados de nós. E Jesus caminha conosco neste mundo de provas que vivemos, às vezes nos dando a mão e às vezes nos carregando no colo quando estamos em maiores dificuldades. Então busquemos o Mestre em nossas vidas, para que nós tenhamos dias melhores e dias futuros conforme Ele nos assevera que teremos, desde que nós façamos a nossa parte nesse mundo de sombras. Que a paz de Jesus ilumine os seus lares e os seus corações. Estejamos sempre ligados ao que Ele nos disse: fora da caridade não há salvação. É a afirmação do Espiritismo por Kardec. Que nós estejamos próximos uns dos outros. E nesse domingo, que o Carlinhos se ausentou daqui, que a nossa macarronada com frango esteja pronta à mesa para aqueles que estão conosco. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus permitir. Fiquem com Deus. Pessoas ou com animais.